Porque no Butuca não. Beleza? Mas o Mano é um cara íntegro. Não, é o Domênico e o RG adotaram ele. Não, não é que adotou. Pelo contrário. O fato dele tá. Ó, inclusive a chuva que vai cair, hein? Ó, Domênico. Tá louco. Olha o tempo aqui, o nosso. Tá louco, hein, mano? Vai cair, o céu não tá. Tá carregado? Zero. Você tá doidão, hein, mano? Olha ali no fundo, gente. Será que não é poluição? Poluição. Não, mano. Tá doidão, hein? Mas não desvia o assunto, não. Quer dizer que você tá se aliando pra ele? Não, pelo contrário. O Domênico, por enquanto, pelo que eu conheço, italiano, ele tá light, porque ele não bateu em ninguém. Ah, tô tranquilo. Ele ainda não xingou ninguém, mas isso pode mudar da água pro vinho daqui 60 segundos. Mas você foi do lado desse estúpido, esse escroto. Tem, seu que Bento, isso, ele chamou de escroto. Você que tem horta, você que tem pomar, tem o limão Tahiti e tem o limão Domênico. Exatamente. Que isso? Qual é mais azedo? Que isso? Domênico, limão que isso, Domênico. Que isso, Domênico? Domênico é ácido. Oh, Bento, é limão ácido. Bento. Vocês todos estão me jogando contra o povo. Por que você chega aos 5 do primeiro tempo e vai embora aos 40 do segundo? Porque sempre? É o seguinte, o craque, quando ele entra, é o seguinte, o craque quando ele entra... Não, mas, falar, não, tô falando de você, não de craque. E antes vai embora, mas eu sou o craque. E antes que vai embora, o cara tem que sair pra chapéu igual o Vanderlei, sabe? Entendeu? Tava reparando nisso aqui. Já que falamos de craque, vamos ao Verdão. Oi, o craque faz não, mal, não, não, falar de limão, azedo. Não, não, verde. Verdão. Limão é verde. Verdão, fala do Verdão. Depende, siciliano é amarelo. Ai, que alegria, é amarelo, é verdade. É, aquele... Mas tem uma camisa do Palmeiras amarela, lembra? Tinha, lembra? Vende limão, era. É verdade, é. Vendeu bastante isso aí. Falando em camisa, o Palmeiras lançou um novo uniforme. Pô, mais um, velho. Eu gostei, viu, seu Bento? Impressionante. Ô, seu Bento, desculpa eu parar as manchetes aí, mas não, é, eu vou parar as manchetes porque realmente eu estou, eu tava chateado. Tá puto? O Rudy tem razão, aí o Aguinaldo, sei lá, o cacete a quatro que é aí. Você tá com outro? Quem tem aí, quem mais aí vem aí? Ah, tem todo mundo. Todo mundo que tá aí. Puto, fui pegar um táxi essa manhã aí, rapaz, pra vir pra rádio, aliás, da rádio, fui, eu tava indo embora. Não, eu pedi pra ir pra Casa Verde e me levaram pra Itaquera, mano. Ah, nossa, brincadeira, então é isso aí, senhor. Fiquei puto na vida, puto. Porque a minha casa, eu tenho duas casas. É legal dar um F5, viu? A minha casa. Ó, essa piadinha aí, velho, na segunda-feira, encheu as caixas de e-mail. Não. Piada é nova, aconteceu agora. Mas foi no ar, foi pra primeira vez. Mas começou hoje. Tá vendo? Não, isso é parcial. Não, você vendeu. Eu me vendi. Você se vendeu pra esse escroto. Eu me vendi, pelo contrário. Não, senhor, não é isso. Não me vendi, pelo contrário. Mas é uma coisa, eu sou uma coisa imparcial. Isso, no futebol nós somos rivais. Mas não é porque é futebol vai levar. Mas a piada é velha. A piada é velha. Essa piada foi de boa. Mas ninguém falou, mano. Então tem que como não? Mas olha. Ninguém falou no ar aqui? Falaram. Não. Falou não, Galinha. O Palmeiras vai que lançou um uniforme novo, como eu disse. Torcedor do Palmeiras. Galinha, senhor. Dinheiro pra comprar. Eu não vi na minha mão, mas pelo visto é bonito. E ainda sobre. Comentando muito sobre o Alexandre. E tal, ainda não fechou. O agente dele deu uma entrevista e falou que se apresenta segunda-feira. É, e tem um acerto que ele joga dois jogos com o Flamengo e se apresenta segunda. E se ele se machuca nesse jogo? Hein? O agente do Alexandre falou que ele se apresenta segunda-feira ao Palmeiras. Eu só não entendo por que ele tem um acerto lá que ele joga os dois próximos jogos com o Flamengo. Vai entender. Eles não têm atacante. Mas agente, se jogar mais dois, ainda dá seis, né? Será que tem questão de produtividade? Se o cara se apresenta pro jogo, ele ganha mais? Porque ele tem contrato, né? Mas o Flamengo seguinte, não tem atacante. Se você fosse o treinador do Flamengo, você colocaria o Alexandre, sabendo que ele vai embora? Não. Agora pergunta se eu fosse o Alexandre. Eu não colocaria? Não, e eu também não jogaria. Claro. Eu falo, gente, eu não sirvo pra cá, me venderam. Valeu, um abração, tamo junto. Aí, mas tô indo embora. Luizão tava sendo negociado com a Alemanha. Foi tava com... sendo não, aliás, tava tudo certo. Teve um jogo no Pacaembu. Ah, mas ele, pera só um minuto. Eu lembro que ele era do São Paulo. O Luizão era do São Paulo. Lembra, Sombra? É. Sim. E ele estava negociado antes da final da Libertadores. Ele jogou, hein? Jogou e jogou bem. O Miranda não? Ficou no São Paulo. Jogou ou não jogou bem? O RG falou, é verdade. Então, no Corinthians ele estava vendido, aí ele teve uma fratura. Também no Corinthians? No último jogo, em vez que ele fraturou, eu lembro, é verdade. E o... Amanhã então já, casa cheia mais uma vez, quase 25. Que alegria, hein, seu Benga? Certo. Amanhã. E teve informação aqui. Jogo difícil amanhã, hein? O Palmeiras perdeu quase 15 mil sócios aí por causa do inadimplentes, né? É. Inadimplente. Na verdade não perdeu, inadimplente, né? É inadimplente. Ficou um mês sem pagar. Mas é inadimplente porque subiu os preços. Provavelmente. Porque subiu. Como subiu o preço, o Mano tinha falado aqui, né? O subiu. Não, subiu. Ah, mas isso mostra Domênico, que a diretoria do Palmeiras errou. Quando eu falei aqui que era um absurdo fazer o que fizeram, que inclusive estavam estuprando o torcedor, que estava lá colaborando. Você falou mesmo, porque o Palmeiras ali gerava aí de renda aí 2 milhões e meio, 3 milhões. O torcedor não é idiota, velho. O torcedor não é idiota. Eu falei aqui, aí todo mundo, não, porque só tem o reajuste, porque aquele preço já tava... mas não tinha subido, né, mano? Não, já... Mesmo assim, Domênico. 3 anos sem... Domênico, né, independentemente de não ter subido, não, o time que tá ganhando, né, não se mexe. Tá faturando uma grana mas preta. Mas eu entendo que não precisava, é verdade. Tá faturando uma grana preta e não é barato, não. É. O cara que tem 70 conto pra dar por mês lá pra assistir um jogo... Não, porque... tem mais 70, viu, mano? Calma, só um minuto. O cara, vai brigar com a avó, o cara que dava, tá certo? Não, não, 70 ele tá falando reais, do preço anterior, o mano tá falando. Já, né, é um preço que muita gente não tem pra dar. Já é um preço caro, não precisa de reajuste. Agora de 70 foi pra 110, eu acho caro. Eu acho caro. Ah, eu entendo que o mano tenha razão, e vou dizer uma coisa pra você, porque isso foi provado hoje, né? Porque caiu aí 14 mil, 14 mil é bastante, hein, gente? Oh. Esse é 121 mil, se não me engano. 123. É, e com essa queda, o Corinthians parece que passou... Tá com 110. Com 110, lá, quase 111. Então, é, o Palmeiras tá com 109. Foi pra 109, com 110, quase 111, e o 109 quase 110, mais por ali. Mas, é... E essa queda é, né? São 14 mil a menos, velho. Pra você ter uma ideia, Domênico. Não é 14 mil reais a menos, não é isso? Mas é são mais 14... que isso, né? Exatamente, né, vovó? São 14 mil sócios que deixaram de pagar o seu plano. Ó, pra você ter uma ideia, Domênico, o meu plano do fiel torcedor é aquele plano que você paga lá 160 reais. 161,50 com o boleto. Tá certo? É que durante os jogos aí eu tenho que pagar o valor cheio do ingresso. Vai, 40 reais arquibancado? Ok, 40 reais. Não tem aquele lance de você entrar lá em qualquer setor aí sem pagar o ingresso. Mas se você fizer uma divisão disso, tá certo? Como um plano talvez mais barato e pagando o ingresso, porque tem planos aí do Palmeiras que é dessa forma também. Você paga um X lá, você tem uma prioridade de compra, mas sem comprar o seu ingresso. É muito mais barato o plano do Corinthians. O meu plano é mais popular, tem planos aí que são mais caros. O meu plano é o mais popular. 160 pau por ano, cara. Mas Dodô, precisa ver o estudo que o Palmeiras tem. É assim, perdendo sócios, ainda assim, quanto gera de dinheiro anual? Não, e no valor antigo, quanto gera? Bom, você tem que ver conta... aí na questão. É valor financeiro, quanto soma? O negócio sócio torcedor. Você acha que não teve a queda? Esse sócio. Não sei, esse sócio... Não, mais ou menos. Não sei quanto é cada um que paga 12 de 70. Esse negócio de sócio torcedor no Brasil é uma coisa que tá engatinhando, né? Então não dá pra gente saber direito as coisas, mas vou te falar. No Brasil você tem dois problemas para sócio torcedor. Um, quando o time começa a ficar muito mal, a galera para de pagar. Isso é normal. Que, né, não é o caso do Palmeiras. Mas é normal aqui no Brasil, você pode ver. O São Paulo tem uma época... Mas o Inter caiu, Benjamin. Não, mas aí assim, mas aí você tem outro problema, que é o problema da crise. Quando tem a crise, a inadimplência aqui é muito grande. É. Hoje o cara... Gente, não é todo mundo que tem condição hoje. Uma pessoa que perde emprego, ela já corta. Já chegou a informação aqui dizendo o seguinte: Palmeiras perdeu 10% sócio, mas o aumento foi de 30%. É, o número caiu, mas a arrecadação subiu. Então... Acabou de responder o que você tinha me perguntado. Choviu, então, o dinheiro que pagam, pô. Então, é, mas é aquela coisa. Mas a primeira coisa que a pessoa corta, por exemplo, o desemprego sobe. Primeira coisa que uma pessoa desempregada faz, não importa, verdade, o que ela ganha, mas já corta tudo isso. E não, já corta. O menos importante vai pro saco, velho. Mas para os caras, a qualidade, né, é melhor do que a quantidade. Mas, ó, Domênico, isso daí é perigoso, velho. Porque da mesma forma que, teoricamente, subiu a curto prazo, a longo prazo pode cair. Tá certo? Esse faturamento. É muito melhor você ter um torcedor assíduo no estádio, frequentando e pagando, do que você deixar, por exemplo, numa dessa, esse número que hoje tá pagando aí, talvez tenha subido o faturamento do Palmeiras. Amanhã esse cara talvez não tenha condição também, deixe de pagar. Aí, e aí cai, faz o quê? Cai drasticamente. Reduz novamente aí o preço dos pacotes? Tá errado. Não, tá errado. O teu raciocínio tá certo, porque pode compensar em 1-2 meses. Claro, mas depois pode cair muito, né? Amanhã esse cara, RG, ele começa a sentir no bolso isso também? Começa a afetar o faturamento. Mas fica a pergunta. O Palmeiras não terceiriza o plano? Quanto fica pro sócio terceirizado? Quanto fica pro Palmeiras? Quanto tá sobrando o valor líquido? Porque a gente ficar falando de preço das coisas é fácil. Só que a gente não tem planilha aqui de custos. Basta você ver o faturamento que o Palmeiras tinha na bilheteria. Eu não tô dizendo que o Palmeiras está certo ou errado. Só que nós estamos falando, simplesmente falando, sem conhecimento da planilha mesmo. Quanto que é a planilha aí? Como tá sobrando quanto? Quanto tá ficando pro parceiro? Quanto fica pro clube? Quais são os custos que envolvem quanto tudo isso? Disso, tem imposto? Tem um paga imposto? Aqui. Tecnicamente. Quanto fica pro cartão de crédito? Tecnicamente você tem razão. O que a gente está comentando é no global, no óbvio. Por exemplo, o que o Ben já citou. Se o time começa a perder muito, você começa a dar uma desanimada. É. Se a inflação do país, puta, tá uma desgraça, o cara deixa de pagar isso que ele acha menos importante. Quer dizer, então a gente são variáveis. A gente tá comentando no global agora. Mas isso aí que nem você tem um jogo de futebol. Se tá chovendo, tem menos gente. Agora, se faz sol, vai mais gente. Agora tem que ver realmente os números. Quem é que leva o quê? Quanto leva, não sei o quê. Pô, é lógico, óbvio. Olha aqui, ó. O ouvinte Staff BR diz aqui que a diferença é que o Corinthians e o Inter não tiram os seus inadimplentes da contagem. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas ele mandou então, aqui. Tá vendo? É, primeiro, com relação a isso aí, ele tá falando algo que não procede. Porque quem acaba colocando esse número aí não é o próprio clube. Existe lá um cadastramento, tá certo? Nesse futebol melhor, que inclusive você se cadastra no próprio site. Quando você coloca lá, por exemplo, o seu CPF... Tem um placar, né? Tem. É o torcidômetro que eles chamam. Mas quando você coloca o seu CPF, Domênico Gato, automaticamente o sistema já detecta o time que você torce. Você pagou ou não? Tá, mas detecta se o cara tá pagando o clube ou não? Ele é inaudível, detecta se você pagou. Tira. Então, mas aí inclusive, o clube manda novamente São Paulo que o que tá ele lá, disse aqui. É o total. Tem inadimplentes ali, então acho que isso não confere, não. Ué, mas no Palmeiras aqui também deve ter. O Palmeiras também deve ter alguns sócios aqui que estão inadimplentes. Não, o Palmeiras já mostrou. Que são 109 que pagam, 109 mil que pagam e 14 mil que não pagaram, que são os inadimplentes. Porque se o cara deixa o cara pagar... colocou aqui o Staff BR, português, ele falou que a diferença é que o Corinthians e o Inter não mostram os que não pagaram. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas é o ouvinte que está passando aqui. Talvez, se é verdade. Eu acho que todos. O Sombra falou que o São Paulo não passa. Não, mas aqui, Domênico Gato, nesse negócio do futebol melhor aqui, eu acho que todos os clubes que estão constando ali, não tem como você comprovar todos os que estão adimplentes e os que não estão. Então esse número foi passado pelo Palmeiras. Então, não sei. Porque esse próprio torcidômetro, ele nem tem como identificar isso daí. Quem identifica isso daí é o clube, gente. Ah, outro aqui, ó. Quem identifica Dodô, aqui, ó. O Fê Underline Oliveira, 1980, coloca. Dodô, o Inter tem mais de 130 mil sócios, mas eles não desconsideram os inadimplentes. Então, mas esse torcidômetro aí, então, que eu saiba, eu não disse que o São Paulo não passa, o que eu sei é que, aqui, por exemplo, outro dia aqui eu estava lendo uma matéria que falava que o São Paulo tinha 50 e poucos mil, mas que adimplentes eram 40 e poucos, entendeu? Aqui, então, aqui, ó, o ouvinte mandou esse torcidômetro aí ele marca, não. O Airan, underline, o Biraci diz aqui, Domênico, o Palmeiras passa o número de inadimplentes todo mês. O Inter passa anualmente e o Corinthians de 3 em 3 meses. Tá a Irã é Mário ao contrário. Então. Não é? A Irã? A Irã não é Mário ao contrário? Não. Mas é a Irã com Inter. A Irã seria Maria. A Irã. Não Mário. É Maria. Maria. É verdade. É Mas tem gente que faz, por exemplo, com um CPF, meu amigo Iguinho Assunção faz para o Atlético Mineiro, num CPF dele, mais dois para as filhas. Um CPF só, as filhas, uns dependentes. Não, mas dependendo do plano, você tem direito de colocar dependentes e não significa que você paga mais. Não soma mais? Não. O meu plano do. E o cara falou, mano, que é o clube que informa mesmo. E só uma informação pro Jojo aí, ó. Oi. O seu Benga. Opa, fala aí. Vai jogar o Jackson, tá libertado pra jogar. Tá liberado. É liberado. E o Dodô joga na vaga do Valdívia. Acabou? Quem? Dodô. Quem? Que tava... Quem joga? Dodô. Dudu! Dudu! Eu falei Dudu. Não, Dudu. Então, como é que é? Dudu joga no lugar do Valdívia. Dudu. E o Jackson no lugar do Jackson. Jackson no lugar... Não, do Jackson. Então tá bom. Tá. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan "chegou a sua vez, consórcio Honda", conquistam um lindo boné. Também Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Seu Bento! São Paulo, Sombra. Hoje, nas tribunas, ele estará lá. O Lorde. El profe. O Lorde estará lá, com a caneta do lado esquerdo, azul. É, o Ministério do Trabalho tem que ficar de olho aí. Se ele começar a gritar lá, já caracteriza que tá trabalhando, velho. Não tem visto. Ué, mas é verdade. E aí, Sombra? Esse mano... Ué, vocês criticaram o Joel, que não podia jogar na Argentina porque não tinha o visto de trabalho. Agora vocês vão falar que o cara pode? Mas tudo precisa ser polêmico, o cara tá na cara. Tá, mano, mas aí você manda lá uma mensagem pra mensagem saque. Não, eu tô defendendo o interesse do trabalhador. Saque, arroba, interesses do trabalhador. Eu acho que a soberania do país tem que ser respeitada. Você acha que vai ter muito bilhetinho, mano? Hoje subindo não. E descendo. Jogando aviãozinho igual o Silvio Santos pra plateia. Aí, é uma boa. Oi! Hoje o... Mas olha, vai espetar uns 20 no cabelo do Ganso. Vai. Não vai não? Vai. Você jogar aviãozinho, o Ganso vai ser com uns 20, né? Espetado, velho. Colô hoje vai a campo com o Rogério Ceni. É, vamos lá. Bruno, Paulo Miranda, é. Dória e Carlinhos. Olha o Carlinhos aí. Apareceu. Mas, gente, olha, o Carlinhos começou mal o ano, mas não significa que seja um jogador decadente, não é isso, não. Não, não, não é isso. É que ele se machuca muito. Ele se machuca muito. Se for que nem o Bruno vem em plena evolução. É. Vem fazendo ótimas partidas, sim, aí. É, o meu campo vem com o Denilson. Ah. Denilson. O Denilson, famoso meio copo d'água. É. Denilson. Souza. Ah. Thiago Mendes. Ganso e Michel Bastos. Ganso e Michel Bastos. Na frente apenas Alexandre Pato isolado. É, vendo essas escalações aí, essa escalação do São Paulo, é incompatível com uma palavra que o Osório usa muito pro que ele pensa sobre o time. É a palavra intensidade. Tem duas figuras aí que não se encaixam na palavra intensidade e acho que serão o grande desafio do Osório: Ganso e Pato. Essas são as grandes, os grandes desafios do Osório. É fazer. Eu não tô nem falando de jogar bem, hein? Eu tô falando de correr, marcar, se apresentar, constância. Participação. Participativo. Vai ser o grande desafio do Osório. Serão esses dois aí. Pra um deles aí perder vaga no time rapidinho, não demora não. Tudo não bem. Demora não. Muito certo. Bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Ah, o mano fez a barba, vai viajar. Opa! Sexta-feira, né, velho? Sexta-feira é o dia, mas hoje não, ainda é quarta, hoje né? É quarta, é. Mas hoje pode feriado, mano. Hoje todo mundo vai. Mas você vai viajar hoje e volta amanhã. É. Fazer aquele bate-volta, né? Claro. Toma, né? É, malandro. Véspera de feriado. Peraí, ô Aguinaldinho. Ô Aguinaldinho. O que foi, menina? Você gostaria de fazer um bate e volta com o Dodô? Eu não falo esse nome hoje, estou chateado, já falei. Mas por que comigo? Tá muito animadinha hoje. Tá com outro, é fato. É, tá com outra. É uma pirilampa. Pirilampa? Pirilampa. É uma pirilampa essa menina. Por que pirilampa? Porque é saidinha. É menina safada. O pirilampo não acende. Outro dia eu cheguei em casa, o Domênico estava dançando, sabe aquela? O pirilampo acende. É um vagalume, não é? Eu não sei se pirilampo acende, mas a Domênico acende. Eu estava em casa outro dia, sabe aquela música do 7 a 2? É. Que a Marquezine fez a budinha? Qual? Como é que é? Eu vou. Como é que era? Sentar agora. É, estava o Domênico, a Domênica, pelada em cima do espelho dançando se vendo. Meu Deus do céu. É verdade. Terrível. E ela se filmou? É, ele tava se filmando, fazendo um selfie de filme. Que coisa. Eles vão ver a cara do... Vamos lá. Sim, porque Domênica não refere a mim. Ô, você não falar de mim, velho. Você pode falar o que quiser. Boa, chama os outros de viado, mas... Limpa a casa cantando Let It Go do Frozen, né, velho? Não, Let It Go é demais. Ah, é, mano. Let It Go. A musiquinha lá do desenhinho lá. Vou cantar do... essa também. Let It Go. Caramba, seu Ben, você sabe todas essas porcarias, velho? Eu trabalho com... Eu sou... Não é porcaria não, minha filha adora isso. É estouro. E essa música Demi Lovato gravou e é sensacional. Todo aniversário de menina em São Paulo toca esta música. É isso aí, galera. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha básica de futebol com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem, você já sabe, né? Por isso, a Bozzano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. A pele tá toda gasta, quebradiça, surrada, queimada. Nossa senhora, tem que se cuidar, cara. Para de parecer... Oh, Portuga, tá parecendo um mendigo com essa cara dele aí, toda explorada. Nossa senhora. Se cuida, Portuga. Verdade. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozzano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai dar uma conferida agora no seu suvaco, tá certo? Ou então, o mais bonitinho, axila. Não vai estar aquela pizza enorme ligando o cotovelo até o umbigo. Nossa senhora! E o azedume que a galera tá no metrô agora. Tem que se cuidar, tem que usar o novo antitranspirante da Bozzano, cara. A nova linha Bozzano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozzano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Ô, narigudo, vamos falar da BV Financeira. E se você estiver pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto, seu caminhão? Sim. Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Olha aí. Olha aí. Através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Sem precisar sair de casa. E, para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar. 3.003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bom negócio pra você, zumbinha. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos ao Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Não é pra estar muito animado. Você tá forçando essa animação. Não tô não, mano. É hoje que o Corinthians conquista um heróico 0x0 lá no estádio do Grêmio. Jogo chato na Globo. Ah, mas o Grêmio também não tá com essa bola toda, mano. Cara de 0x0, man. Só me resta aqui dar a escalação do Corinthians. Sim. Vai. A gente vai com o Cássio, né, o Fagner, Edu Dracena, Gil e Fábio Santos. Sim. Ralf... Não, Ralf não. Então, não, Ralf acho que não joga, isso que eu ia falar. Calma aí, espera aí, gente. Me ajuda aí, ô. Tem que esperar, né? É, exatamente. É, então não falo Ralf. Não, Christian e Bruno Henrique. Quem tirou o Ralf? Jadson, Renato Augusto, tá espirrando. Mendonça e Romero. Christian vai jogar. É, o parece que tá rescindindo, né, o Ralf com o Corinthians, mano. Ô, oh, ele tá indo embora, viu, Bento? Pra onde? Pode ser que o Ralf ele vá pro São Paulo. Olha, existe uma possibilidade aí. Saiu uma informação hoje, mano. Fala a verdade, né? Você tem essa informação? Se o São Paulo pegar o Ralf, será uma baita contratação. A informação que eu tenho, Sombra, é que os agentes do Ralf aí vão tentar uma rescisão amigável com o Corinthians aí, porque o Corinthians ele tem uma dívida tanto com o jogador quanto com os empresários dele de 4 milhões de reais. E se o São Paulo aí assumir essa dívida, o Ralf deixaria o Corinthians e iria pro São Paulo. Mas diz que o São Paulo não quer assumir essa dívida de 4 milhões, não. Há mais de 6 meses atrás, o São Paulo tentou, o Muricy tinha pedido o Ralf. O Grêmio também quer. Aí quando eu falo que a coisa tá feia, aí os caras vão xingar agora o Ralf, né? Vão chamar de mercenário também. Vão chamar de mercenário. Quer dizer, o cara tá lá. Por que chamar de mercenário? Porque ninguém chamou o Ralf de mercenário. Já chamaram o Guerreiro de mercenário, daqui a pouco vão chamar. Não, não. Quem nunca se desfez de alguns bens pra quitar algumas dívidas? Mas vai xingar o cara, mano. Normal. Eu vou te falar, outro jogador que vai embora vai fazer muita falta pro Corinthians. O Ralf joga muito. Se fosse pro São Paulo, vai ser uma baita contratação. Não estou falando que o Ralf é o novo Falcão, não é. Ah, mas é bom jogador. Baita jogador. Outro que entra no mesmo estilo do Guerreiro, nunca pisou na bola. Você nunca viu o Ralf numa polêmica. E ele não se machuca tanto. Não se machuca. Joga nunca quase tomou, todos os jogos. Nunca foi expulso. O Ralf que era da base do São Paulo. Nunca foi expulso. Nunca foi expulso? Não. Caraca, velho. Ralf nunca foi expulso. Acho que é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, não tenho certeza, em Libertadores. Caraca, velho. E vai embora também, fazer o quê? Mas o que eu vi hoje do blog do jornalista Jorge Nicola é que o São Paulo não estaria afim de quitar, de assumir essa dívida de 4 milhões de reais. Deve estar pichinchando. Quem quer assumir uma trolha dessa? É balado, esse negócio de futebol é balado. Hein, mano? Sim. Um dia o cara tá no Corinthians aí, ganhando o Mundial, Libertadores. Outro Sim. dia já tá no... falando disso, a Marquezine, hein, balado. Tá boa? Eita, isso, Renata. Não pode dar Fala da Marquezine. Mas essa foto que jogaram dela aí na internet é fake, hein, galera? Não, mano, meu banheiro não sabe disso. Tá tirando... Pra que você faria com a Marquezine? A Marquezine tá tirando biquíni? É, o short. Aquela é mentira. Mentira. Ela tá de biquíni por baixo. Botaria a Marquezine ali na minha cama, né, Balão? Colocaria ela ali amarradinha, bonitinha. E daria um tapa na esponja ali, malandro. Chegaria e falaria, ó. E trouxe Silvio Luiz, vai matar. Você não aguenta mais, não. Ah, não dá mais sim. Não, ele não falou aguenta o mais, que eu faria, não. O que eu faço, mano? Ah, entendi, é isso, tá mano. Certo. Vai lá, mano. Você tava sumindo, hein, Silvio? Você tava sumindo, hein? Que é que esse negócio aí do cara tá num time e vai pro outro depois, né, mano? Isso aí é brincadeira, né? Espetada no Bob Esponja. Não, mas com relação ainda a essa participação do Ralf aí, se houver a possibilidade de se desfazer do jogador, Benjamin, porque hoje o Corinthians tá pensando nisso. É, tem 4 milhões pra pagar, o Corinthians não tem, tá certo? O Ralf é um cara que deve ganhar seus 300, 350 pau por mês. É um alto salário também que o Corinthians, se tiver a possibilidade de se desfazer, ele fará. Então, querendo ou não, gente, tudo bem, acontece. É, o Corinthians ele tá pagando um alto custo, volto a falar aqui, é repetitivo, mas tem que ser dito, pelo estádio que construiu. A receita que o Corinthians tinha aí com bilheteria, hoje não tem mais. É, essa era uma receita que o Corinthians tinha, Benjamin, que, querendo ou não, tá fazendo muita falta. Hoje o Corinthians ele tem um estádio para pagar, o Corinthians ainda não conseguiu aí vender aquele setor oeste todo, tá certo? Com as cadeiras cativas ali, infelizmente, é o único setor do estádio, para quem defende... Tá certo? Esses preços exorbitantes falando, não, porque tem que cobrar, porque a arena o cara vai. o cara paga, porque o cara vai ter um serviço aí diferenciado, o cara tem um banheiro decente pra utilizar. Não é isso que tá provando no setor oeste. O setor oeste, pra quem não conhece a Arena Corinthians, é o setor mais caro do estádio e ele vive vazio, que, inclusive morre, em jogos decisivos. Depende do jogo. O que depende ferrou do jogo. Na Libertadores é 600 pau. O que ferrou o Corinthians foi a Zona Oeste. É que você gosta de deturpar o que é dito. Eu acho que você é um cara inteligente e saberia discernir se você tivesse pelo menos boa vontade. Não, mas se você tivesse boa vontade, produção, você entenderia o que eu tô dizendo. Então o Corinthians, ele tem ainda, ó, naming rights pra vender do estádio, tá certo? Cadeiras cativas daquele setor aí, que é extremamente deficitário, é o único setor do estádio que tá vazio. Infelizmente, Benjamin, é o preço que se paga por ter um estádio. Produção, você vai anotando. Ele tá polido, ele tá equilibrado. Eu sou equilibrado. Você acha que ele vai perder isso aí, mano? Não vou falar nada. Segundo semestre, você guarda todas... Ó, cada jogador que tá saindo, que ele faz esse discurso, no segundo semestre, lá pra setembro, outubro, vai. Final de setembro, começo de outubro, você vai gravar as frases dele na época e essas aqui do Dalai Lama. Não, mas é isso que é complicado. Dalai Lama. É isso que é complicado. Dalai Lama da Vila Maria. É, o tempo me fez ser um cara mais racional, um cara que reflete mais, um cara que pensa mais. Tá certo? Eu, quando era talibã, Domenico Gato, que eu falava, ó, jogador... Deixou de ser, né, mano? Não, mas sabe por quê, Domenico? Quanto tempo faz isso? Eu paguei... Quanto tempo faz, mano? Eu não sei, Portuga, não existe uma data específica. Aqui, com o passar do tempo, você acaba... Não, você acaba, talvez, aí, repensando algumas coisas. Repensa. Você acaba talvez, aí, não tendo as atitudes que você teria quando você era mais jovem. Verdade, mano. Quando eu vim aqui no microfone, tá certo? E não foi apenas uma vez, foram inúmeras várias vezes. Eu falava, ou é no amor ou é no terror, tá certo? Falava. E tinha que ir pra treino, cobrar jogador. Disso. Não, porque existem etapas na vida, Sombra. Você com 18 anos... Você talvez já tenha tido algumas atitudes que hoje, com 40, você não tem. É um menino velho. Não é. É um velho menino. É isso que eu acho estranho. É um menino, por exemplo, passarinho. Quando eu tinha esse tipo de comportamento, Domenico Gato, que, ó, ia muito lá xingar jogador, tá certo? Chegou aí lá, mano? Pra cacete, no Parque São Jorge, cansei de meter o dedo na cara de jogador lá também. Falava, ó, é no amor, nossa, ou no terror, etc, continua, e tal. Ele deixou de levar a mãe no médico, tá, pra ir brigar com o jogador. Não deixei. Eu sei disso. Não deixei. Sua mãe me falou isso, ela tem não uma deixei. Mágoa profunda. Ele bateu no auxílio uma vez. Então, naquela época, aí todo mundo, mano, você é muito talibã, você é isso, é aquilo. Inclusive, eu vivia na sala do dono da rádio, lá do Fernando. Era eu, o Fernando e o advogado. Eu tinha mais reuniões com o Fernando do que com o Sombra, pra você ter uma ideia. Quer dizer que o advogado do Jobson trabalha menos que o seu? Então, mas é verdade. Eu era convocado, sempre tinha um telefonema por volta. Eu fazia o programa num dia, Domenico Gato. No outro dia, 11 da manhã, mais ou menos, aí, porque antes também eu não atendia o telefone. Você tava dormindo, né? Tava dormindo e não queria ser incomodado. A recepcionista falava, o Fernando pediu pra você vir mais cedo, aí chega pelo menos umas 2 horas antes. Puta, quando é o Fernando chamando, é então. E era dia sim, dia não. Não. Quando não me ligava, eu até estranhava. Eu ligava aqui e falava, não tem uma reunião com o Fernando? A menina falava, tem, já ia te ligar. Eu falava, não, então tô indo, já sei. Então, antigamente eu era talibã, o Benjamin fala, você é muito talibã. Hoje que eu sou um cara sereno, hoje que eu sou um cara pacato, hoje que eu sou um cara aí que entende a situação financeira do clube, entende a situação financeira do país. Falar? Claro. Okay. Aí o Benja vai lá e fala, anota aí, produção, anota aí, porque eu quero ver o segundo semestre. Benja, se acontecer, por exemplo, do Corinthians passar por maus bocados do Campeonato Brasileiro, eu tô pronto pra isso. Eu tô pronto pra isso. Sabe por quê? Será que é o pior? Dorme no barulho dele. Será que é o pior? Dorme no barulho dele. Ele fala rindo e deve ter meia dúzia que estão rindo. Que vai acreditar, O negócio é o seguinte, então, marca aí, Domenico. Tá com papel e lápis aí? Não precisa, papel, mas tá gravando. Anota aí, Sombra. Não, Sombra. Anota no celular. Pera aí, faltando 2 rodadas. Ouça aí, ouça essa frase que é de impacto, velho. Ah, é. O negócio é o seguinte: prepare-se pro melhor, tá certo? Encare o pior e aceite o que vier. Você tá tomando maracujina? RG. É isso? Meus amigos. Ó, tudo isso, esse discurso que foi maior que discurso do governo federal. Apenas um discurso aí, hipócrita, ó, e demagogo. Duas rodadas numa zona de rebaixamento. Z4. Meu amigo! Queremos jogador, entendeu? Nossa. Não é Corinthians, entendeu? Não é assim, gente. O mano mudou muito, hein? O mano mudou muito, hein? Agora ele mora na casa da namorada. Ele chama de profeta do apocalipse. Sim, mas você é. Mas o mano mudou muito, vocês não estão vendo. Benjamin, agora o seu direito de... de falar. Você falou, ó, depois eu posso falar? Depois não, eu posso falar? Mas pra defender o seu ponto de vista, não precisa atacar o companheirinho de programa. Pode falar? Companheirinho de programa. Eu abro mão do que eu ia falar, sabe por quê? Foi tão hipócrita, sim, tão demagogo e tão mentiroso isso aí, que eu vou levar na brincadeira, pode seguir, não vou falar não. Não. Grava, daqui a 20 rodadas, quando o time estiver na trolha, grava esta porra aí, anota. Quando o time estiver lá embaixo daqui 20 rodadas, eu quero ver. Ó. Quando perder o clássico São Paulo pro Palmeiras, vamos ver na apresentação do Chiesa, o que que ele vai falar. Se chegar rodada, no momento do campeonato, que o Corinthians tá ali, ó, balançando. É. Aí você fala assim, ó, precisa ganhar o próximo jogo de qualquer jeito. Aí eu falei assim, olha, vai jogar o Romero. Aí o Mendoza, não, o Mendoza machucou. E o Sheik, já não tá mais. Ó, a galera tá pedindo, viu, Sombra, pra que eu repita a minha frase aqui de impacto. Mas é verdade, gente. Mas é verdade, tá assim aqui a galera no Twitter. Como é que é o seguinte, galera? A Taizinha tá pedindo. Não, pelo contrário. Como é que é a frase? Teu Twitter. Não, que eu fechei pra pegar mais notícias do Corinthians aqui. Mas infelizmente não tem nenhum update aí. Eu sempre espero o melhor, tá certo? Encaro o pior e aceito o que vier, velho. A vida tem que ser assim, velho. Se as últimas 8 rodadas, otimista. Tem que ganhar 6. É. Lembra aquelas coisas? Mas é verdade, eu sou otimista. Sempre fui, certo? Sou otimista. Muitas vezes a vida prega algumas peças aí que você tem que estar preparado pra encarar, tá certo? E, consequentemente, Domenico Gatto, eu aceito o que Deus puser no meu caminho. Eu sei que Deus não quer o rebaixamento do Corinthians. As pessoas aceitam o que Deus põe no caminho. Menos o segundo rebaixamento. Você escutou isso, não? Segundo rebaixamento. Você escutou ele falou a última frase? Deus não quer o rebaixamento. O que Deus tem a ver com o rebaixamento dessa porcaria? As pessoas falam assim, corintiano. Gente, o Corinthians não tá mal. É verdade, o Corinthians não tá mal mesmo. Falar que o Corinthians tá mal, não é. Não. O problema é o seguinte: eu, particularmente, faço uma projeção pessimista pro segundo semestre. Por quê? Hard judeu. Perdeu. Sheik perdeu o Guerreiro. Pra mim, os dois melhores jogadores do Corinthians. Perdeu. Já era. Eu tô indo pro Vasco, hein? Não, é, não sei se é o Vasco, não. Isso vai pegar, irmão. O Sheik também está fora. Não, eu já falei, Sheik e Guerreiro estão fora. Eu falei aqui faz um mês. Falou, ó, Ralf, Danilo, Fábio Santos, que terminam o contrato em dezembro, já foram avisados que não vão ficar. Ou seja, nós teremos aí três jogadores bons aqui no segundo semestre. Era a espinha dorsal, aqui, né? Aqui no segundo semestre. Mas deve estar com a cabeça longe, que é normal, porque se o cara não já foi... Não que o cara não queira se esforçar, mas é normal que o cara já não é a mesma coisa. Em nenhum momento eu tô falando que esses caras vão fazer corpo mole, não é isso? Porque não são cara de corpo mole. Ah, pô, mas tá no subconsciente. É, lógico, vamos ser sinceros, né? É. Né? Vamos ser sinceros. Então você tem aí, Ralf, Danilo e Fábio Santos, são três. Sheik e Guerreiro, são cinco. É. Ou seja, mais um ou outro linha, deve contundir. Dos jogadores da linha. Elias vai embora também. Contundindo agora o bagulho. O Elias, os caras não deixam jogar. O Elias tá na seleção. Tá puto. Porque a diretora quer que o Elias vá embora. Então você tem aí cinco jogadores já. Mas é verdade que seria um esquema assim: quer que vá embora, mas desde que o jogador assuma que quer ir publicamente. Ah, sempre tem essas coisas, não duvido. Mas isso é velho no futebol, né? Praxe velho. É costume velho. Então você tem cinco jogadores aí, ou seja, da linha, metade do time, metade. Espinha dorsal do time, né? E a metade bacana, hein? É metade titular, né? Que foi embora. É metade titular. Num campeonato brasileiro, quer dizer, você tá remontando um time no meio de um campeonato que é difícil. É aquela cartilha pra seguir pra segunda divisão. E é difícil. De um clube, mas é a cartilha. De um clube que está com sérios problemas financeiros. E o Mano, que falou que hoje ele não tem mais 18 anos, hoje ele já é um cara de 33, então ele tem que saber também que ele não pode nunca contar com ovos da galinha. Então não adianta falar, vai vender camarotes, vai vender naming rights. Não, mas quando você faz um estádio, essa é a projeção. Essa é a projeção, mas não é o que está acontecendo e não é tão difícil, não é muito fácil de acontecer, gente. E no Brasil é difícil projetar as coisas. O Corinthians, que tinha camisa cheia de patrocínio, hoje já não tem. Hoje vender naming rights no estádio não é a coisa mais simples do mundo. Não, não se fala hoje de 300, 400 milhões como se fosse, pega aí. Pô, gente, o Corinthians tá devendo 4 milhões pro Ralf. Tá devendo, você não consegue pagar salário. O estádio é coisa de um bi. Pô, nós estamos falando de quando um bi vai pagar as parcelas. Eu tô pagando quando as primeiras parcelas vai ter. Depois, tem o seguinte: você não tem dinheiro pra repor os jogadores que estão indo embora. Aí você fala assim, pô, mas a base foi campeão do Sub-17? Foi. Aí você vai ver os jogadores da base do Corinthians. Quantos são do Corinthians? Por isso tem 10% aqui. Porque já leiloou antes. Porque já fez dinheiro aqui, precisava de dinheiro. Nem leiloou, aí não paga. Que nem pega o Fernando Garcia lá, o irmão do Paulo. O cara é um banco dentro do clube. Ó, precisa pagar lá, beleza, tá aqui. Venceu, não tem? Dá 30% de um, 20% de outro e tal. Então não tem dinheiro pra fazer com o jogador da categoria de base. Meio do ano eles estão torcendo também pro Gil ir embora. É um jogador que o Corinthians tem uma participação melhor. Então já perdeu aí, tô contando praticamente 6 jogadores já da linha. Não, mas ainda não foi, calma. Tá bom, me aguarde. Bom, essas não, são as manchetes do Estádio 97. A gente continua... Aí depois, só pra acabar com o fato rapidinho. Olá, time aí depois, grande, vão fazer igual fizeram com o Marcelo Oliveira. Aí quando o time começar a ferrar, vamos trocar o treinador. O Tite não deu certo, não deu liga agora. Aí vai sobrar pro Tite. Aí, espero que eu esteja errado, se a coisa complicar, que o torcedor tenha paciência e calma lá no estádio. Porque se começar a invadir e jogar coisa, perde mando. Perde mando, perde receita. E o Corinthians não pode perder a receita, gente. É. O Corinthians tem essas receitas pra pagar aí. Eu não perco as receitas então. Nunca, viu? Mas, ó, eu sou a favor da diretoria do Corinthians sentar também aí com o Odebrecht e renegociar aí o pagamento dessa dívida do estádio. Sim, eu sou a favor de dobrar o prazo. Não, mas só favor. O primeiro boleto, não, mas é que tá, eu sou a favor de... Porque o Corinthians, ele não pode, Portuga, abdicar de 100% desse dinheiro da bilheteria, cara. Não pode. Mas tinha que ter planejado isso antes, amigão. O credor não é o Odebrecht, o credor é o BNDES. Então, mas a dívida assombrada, quem pegou o dinheiro... Se eu não me engano, o dinheiro foi emprestado aí para o Odebrecht, não foi para o Corinthians? Sim, então o credor é o BNDES. Então, o Corinthians ele tem que sentar com o Odebrecht, tá certo? E conversar com eles, porque o Corinthians ele não pode sentar com o BNDES. Se a dívida é da Odebrecht com o BNDES, o Corinthians ele não pode tomar a frente do negócio e ir lá conversar com os caras. Não sei se ultimamente os bancos estarão muito afim de renegociar. O dinheiro foi para conta do Odebrecht, não foi, Benjamin? Qual dinheiro? O do BNDES? Não foi para o Corinthians. O dinheiro, se eu não me engano, foi para o Odebrecht. Bom... Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Grupo Esser, construindo com valor. E Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e inscreva-se. É. Opa, RG. Vamos lá, RG! Vai lá, então. Que beleza, maravilhoso! Né? Toda a empolgação do RG e do RG. Cláudio Azedão. Não. É. Vou ouvindo aqui, vamos lá. Passar aqui o jogo 21 horas, né? Sim. Morumbi, Santos. A única dúvida aqui é no gol. Vladimir ou Vanderlei? Ah, tem que voltar o Vanderlei, né? É, possivelmente sim. Teria que voltar. É. E aí, o Vladimir tá mal, RG? Ah, mas o Vanderlei é titular, né? Veio do Curitiba. O Vanderlei é bom pra caramba, cara. Eu acho bom. Daniel Guedes. Quem? Quem é esse Daniel Guedes? De cantor de MPB, né? É, moleque. É, Daniel Guedes. Daniel Guedes se apresenta no HSBC Brasil com o seu acústico. É isso aí. Aí vem o Nada de Mim. A música chama Nada de Mim. Sol e Lua. Álbum Nada de Mim. Sol Erling, e Lua. Dave Braz e Vitor Ferraz. Ó, dá uma rima aí, né? Sim. Lucas Otávio. Renato, Lucas Lima também, que tá com cheiro de, né? Sim. Cheiro de alvo, finalmente. Não, e a estreia do Rafael Longini. Longini, E o Giovani, na frente o Ricardo Oliveira. Puta, esse Giovani é uma dor de cabeça. É, e o Ricardo Oliveira, que ainda, né, IG, em coincidência ou não, né, depois que renovou aí, no brasileiro ainda não meteu o caixa ainda. Só renovar, agora foi deitou renovar. Na sombra. Paga a conta lá, vai. Aguenta mais, né? Você é muito bom no Paulista. Você falou do clássico, você falou do time do São Paulo e agora falou do time do Santos. É o meio copo cheio, meio copo vazio. Vai ser o clássico da superação, velho, porque olha, vai ser duro, vai ser jogo duro, é isso aí. Por que jogo duro? Ah, porque eu acho que os times estão muito iguais. É nesse sentido. Eu acho que vai ser um jogo duro, duro. Então vai ter que ser um clássico de muita superação de ambas as partes. Para complicar tudo e para ninguém entender nada, todos os sites hoje deram de que o Paulo Ganso teria dito que voltaria tranquilamente, que jogaria no Santos. Que momento, hein? Aí você fica, você faz a pergunta, e aí, o cara vai jogar muito hoje ou vai jogar pouco hoje? Eu te pergunto. Quer dizer, como é que vai ser esse comportamento dele? Se ele jogar muito, é um cara que eu acredito que entre os 22 é o que pode desequilibrar. Mas eu não acredito na ida do Ganso pro Santos e não acredito não. Não, Sombra, eu também não acredito, mas eu não acredito na ida do Ganso, não acredito porque que nasceu isso e não acredito como é que tá esse burburinho todo. Há quem diga, que estariam negociando São Paulo e Flamengo. Então, cara, quer dizer, é um negócio... O Ganso? Negócio muito louco isso. Eu quero no Cruzeiro. Acho que a segunda, acho que foi o Vanderlei Nogueira da Jovem Pan que deu essa informação. Mas eu quero no Cruzeiro também. Eu falei, eu quero o camisa 10. O camisa 10 eu vou buscar no Cruzeiro, de repente eu posso. Parece que o Cruzeiro tem 30 milhas pra gastar. Então, eu tenho o camisa 10, gente. 30 milhões. Eu quero o camisa 10. Mas o Luxemburgo gosta do. No Elifood dá pra fazer um estrago. O Luxemburgo gosta do Valdívia. O Luxemburgo gosta do Ganso. Eu faço uma troca, Bruno Rodrigo, Manuel. O Luxemburgo gosta do Renato. O Luxemburgo gosta do Renato Augusto. O Luxemburgo gosta. Aí o Luxemburgo gosta do Robinho. Aí ele foi pro Flamengo e deixou lá no Flamengo parar. Agora ele tá indo pro Cruzeiro, ele gosta de todos esses jogadores que você falou. Porra, sincero e honestamente, não vejo o Robinho jogando no Cruzeiro. Deixa eu explicar um negócio. Não vejo. No Flamengo, não. No Flamengo já deixava eu ser manager. Mas o Valdívia... No Cruzeiro eu vou ser manager. Valdívia pode eu vou poder ser. Escolher o jogador que eu quero trabalhar. Gente, só tem uma questão que todo mundo esquece. O São Paulo, de repente, pode até negociar aí uma situação de jogador, etc e tal. Mas a maior parte do Ganso pertence a um grupo. Os caras querem fazer dinheiro com o Ganso. Eles querem fazer dinheiro com o Ganso. Não, mas eu não acredito que é emprestando o jogador. Nós vamos fazer foie gras, então. Não é, Benjamin. Os caras estão aguardando. Às vezes pinta uma proposta de time de segunda linha. Pode vir, Benjamin. Você sabe, às vezes... O São Paulo não vendeu o Douglas pro Barcelona? É milagre, né? É mais fácil vender o Ganso. Como é que o São Paulo paga 24 milhões? Mas não pro Barcelona. E agora vai emprestar o jogador. Eu não acredito que hoje o mercado europeu, qualquer time da Europa, pague 4, 5 milhões Europa de euros. Não, Europa não. 5 milhões de euros pelo Ganso. Europa não. Também acho que não. Pelo Douglas pagaram. Para Europa não. Tem umas coisas estranhas, né? Mas pagaram? É, pagaram, mas o Douglas ainda tinha aquela coisa... E o que coisa, não é estranho no Douglas, futebol? O Douglas, eu até não entendo, mas entendo. Sei lá, às vezes alguém pode ter falado, olha, é uma promessa, um cara tem um potencial, o Ganso não. Pode. Será que o Neymar lá chega e fala assim, é meu parça, que vai debulhar? Pode ajudar. Não duvido de nada. Quem é o Ganso? O Neymar chega. Vai falar do Ganso? Impossível. Você acha impossível? Acho. Porque o Neymar fala, meu parça, o cara é gênio. Eu acho possível o Neymar chegar e falar assim, pô, esse Gabigol que tá lá no São Paulo, no Santos, pô, moleque é legal, vocês não querem trazer não. Igual o Ganso. Mas o Barça já tem prioridade no Gabigol. Não, eu falei, mó de falar, agora é o Ganso, duvido. Então, pra depois de Keyson, Henrique e Douglas, o Barça não acha que nunca mais. Mas pode pintar um Ganso em Portugal. Eu não duvido não, gente. Tem sempre um Sport. Pode pintar um Ganso em Portugal. Um Braga. Não, mas você tem sempre um Benfica, um Sport. Não podemos descartar Portugal. Às vezes você tem um time de segunda linha, sei lá. Valência. Um Valência. O Porto hoje, você acha que o Porto quer o Lucas Lima? Pois é. Você acha que entre Lucas Lima e Ganso levaria quem? Não sei, ué. Pode pintar. O Lucas Lima. Não, mas pode pintar um Ganso, eu não sei onde, mas pode pintar em Portugal. Mas o Porto não erra, o Porto pega jogador jovem e revende muito mais caro. Pinto da Costa é sensacional. Eu queria dar uma breve opinião ouvindo vocês. Fala, boa noite, Cláudio Carsudo. Boa noite a todos, obviamente, uns 150 anos mais experiente que cada um que está aqui. Inclusive o RG. Claro, lógico, você é uma lenda. Muito obrigado, eu também gosto muito do programa de vocês. Lembro de um jogador chamado Prandelli, vocês estão lembrados dele? Prandelli? Exato. Tem a ver com aquele Cesare Prandelli? Não, era outro. Era outro Prandelli? Não, esse era um alfa esquerdo de muita qualidade. Alfa era o esquerdo? Alfa e teimoso. Não, era alfa. Alfa esquerdo? Ele jogava pela esquerda. Ah, ele sim, você é esquerdo? Jogava no Pescara de 1938. No Pescara? Exato. Alfa esquerdo. Toma um breve comentário. É o time que o Mano gosta na Itália. Exato. E o Mano Pescara na semana passada. Pescara. Uma Pescara. Inclusive, Prandelli era conhecido por sua incomum habilidade de comer espaguete sem precisar usar talheres nem as mãos. Ele foi negociado naquela como época. Como é comer espaguete sem usar talheres e as mãos? Enfia a cara no prato e chupava. Exato, ele puxava com a boca. Era uma habilidade do Prandelli. Áudio do Prandelli chupando espaguete? Parabéns, olha aí. E você e sabe... aquilo vinha jogando molho vinha, pro lado. E essa época ele foi negociado para jogar no Trapani, da região de Trapania. Era igual o Portuga tomando café? Mais verdade, ou menos isso. E atualmente você tem ensinado a sua nova família a chupar espaguete? Não, não ensino. Você quer, com certeza, me deixar em maus bocados. Só história rapidamente antes de falar disso. Você gosta de espaguete, espaguete ao dente? Soletre, espaguete. Espaguete não, mas de repente tá chupando pênis. Tá chupando, não, não tá chupando pênis? Nada. Você gosta não, de pênis ao dente? Eu, não, eu não gosto. Eu vou bem rapidamente bolinho, terminar a história que eu estava contando. Porra, mas não acabou ainda. Não, é verdade, ele foi negociado para jogar no Trapani. Como Trapani? Não foi, exato, existe isso? Da região de Trapani. Como não foi liberado antes do tempo, ficou muito depressivo e se afogou na fonte da Praça Central de Pescara com um saco de moeda das luvas que havia recebido do Trapani. Por isso, até hoje as pessoas jogam moeda nas fontes para dar sorte. Aí foi isso que... Foi por isso. Pô, mas as moedas deram azar, ele se matou. Então, mas pro time ele era muito ruim. Ah, era... ah, entendi. Sorte então foi time. Sorte pro time. Hashtag beijo. Você pode voltar muitas vezes com mais histórias. Qual, não, qual que é a hashtag? Hashtag beijo Reb. Beijo Reb? Que já. Tá certo, então. Muito bem. Olha aí. Obrigado. Carçudo destilando amor no estádio. Não é, eu sei. Não vê a hora de chegar em casa, né? Eu sei. Ele não vê a hora de acabar o programa. Ele é um prolongado, dá pra brincar bastante. Muito bem. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da Cato. Todo time tem aquele jogador que se empenha pra caramba, mas sempre acaba no banco de reservas, não é? Esse cara pode ser você no trabalho. Isso mesmo. Você se dedica, se esforça pra ser reconhecido. E na hora de receber aquela promoção, ouve que tá tudo congelado. Que tal ir à luta por um emprego novo na Cato? A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas para você encontrar um emprego novo. Então, ao invés de esperar aquela promoção que nunca vem ou ficar pedindo aumento, acesse cato.com.br, cadastre seu currículo e já pode começar a procurar a vaga que se encaixa no que você procura. Os primeiros 7 dias são grátis. Além do site, você pode ligar no seguinte telefone: 3003-0123. 3003-0123. E assine a Cato. 7 dias são grátis, os primeiros, hein? E não se esqueça, Cato é com TH, tá bom? Não vai dar bola fora, Cato. Pra quem busca mais. Estádio 97. Estádio 97, que também tem oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. E consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan "chegou a sua vez, consórcio Honda", conquistam um lindo boné. Tá rolando uma promoção muito legal, viu, gente? Atenção, participe aí do nosso leilão, leilão beneficente. É uma camisa do São Paulo Futebol Clube, a nova camisa, com autógrafo do Rogério. Ó. Oh. Autógrafo do mito. Para você conquistar essa camisa, você tem que ser o autor do maior lance. Então vá lá, 97fm.com.br/leilão. Faça o seu lance em quilos de alimentos não perecíveis. Quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. O seu lance pode ser dado até domingo às 11 horas e 59 minutos. Quando a gente encerra o recebimento dos lances. Faça já seu cadastro, dê o seu lance, vá no nosso site 97fm.com.br/leilão. Ô, Bai, por favor, acrescenta lá, não vale açúcar nem sal, por favor. Ok. Acrescente isso, não vale açúcar nem sal. O prêmio do leilão, já disse, uma camisa nova do São Paulo, autografada pelo Rogério Ceni. Só um parênteses aqui na história, não é nem parênteses, uma continuidade. A gente faz a promoção, posta. Aí tem um infeliz que vai lá no Facebook. Ah, não, isso é espírito do porco. É escroto isso. Não é no meu Facebook, não é? Coisas pessoais minhas. Eu já ouvi isso também. Mas eu tô falando assim, vai no Facebook da própria rádio pra chegar e falar, pô, sacanagem, e ofendendo. A gente tá fazendo um negócio que é beneficente, ajuda, gente. Tem que eu falando assim, nossa, precisa. Isso aí eu não dou nem um centavo. É, eu vou limpar, olha, a minha casa. Galera, gente, pra ajudar pessoas, brincar, ou trouxa. A gente brincar é legal, joga, a gente, né, se provocar. Ah, é um trouxa, velho, desculpa. Mas a gente tá fazendo um leilão beneficente. Hoje é do São Paulo, amanhã é do Palmeiras, que a gente vai atrás pra assinatura de um jogador importante, amanhã é do Corinthians. O que tá em questão aqui não é a camisa, o que está em questão são as pessoas que serão ajudadas. Exatamente. Lógico. Os caras, olha, eu vou dizer uma coisa, tem uns caras que são escrotos. Cara. Eu vi lá algumas coisas que você são fala totalmente escrotos. Nunca você se surpreende. Você sempre fala isso pra mim, eu te falo, eu uso a mesma frase. Não, ah, surpreende. Mas não, é isso. Não, isso não. Lógico que não é isso, é um idiota. Ah, isso você não. Você quer fazer o quê? É, infelizmente, tá cheio. Escroto. Isso não me surpreende. Não me surpreende. Só que assim. Eu acho que a gente levantando esse tipo de coisa, na verdade, a gente está ajudando muita gente a rever conceitos. Então, antes de você que tem um conceito meio estranho, antes de se manifestar de uma maneira tão equivocada, pensa, nem se manifesta. Mesmo porque, de forma babaca, você só vai ter um jeito, você vai ser excluído do Face e da rádio. Simplesmente. O dia que você é a camisa do utilidade. Juro por Deus, cara. Vai pro nosso livrinho aqui. O dia que você entrar no ar aqui, você vai ser escrotizado. Essa camisa do São Paulo pode ajudar muito corintiano, palmeirense, paulista, pode ajudar as pessoas, amigo. Não clube, deixa de ser burro, pô. Mas tem uns negros que tem que desenhar, velho. Juro por Deus. Tem que desenhar, cara. É verdade. Muito e os caras que nós estamos falando, eles sabem pra quem é. Imbecil tem em todo lugar, até no Face. Não, só queria destacar isso, você entendeu? Porque, lógico, a maioria é do bem. A grande, enorme, 99%. Mas é triste a gente ver como tem gente babaca no mundo. É o mesmo nego que fica com brincadeirinha. Esse mesmo nego vai lá e bate no outro na rua. É o mesmo, cara. Não tem nenhuma diferença. É escroto igual. Porque, por exemplo, outro dia pegaram 8 caras do Corinthians, né, que bateram um menino no metrô e se ferraram porque o cara desceu e pegou. Prenderam. Então, assim, são os mesmos escrotos. É, às vezes nem são os de bater, mas são, às vezes a agressão... Se ele faz isso, às vezes é uma agressão verbal. Às vezes a colocação verbal, então, ela é tão ruim. É igual, Sombra, é igual. Tem gente que até de boa indo, vai atrás do teclado, bom, pensa que não vai dar nada. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. 3284-7097. Vamos aos ouvintes. E quem ligar e disser só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, ganha um kit Bozano e um par de convites para Kidzania, tá bom? Também falando, chegou a sua vez, consórcio Honda? Ganha um boné do consórcio Honda. Alô? Alô? Oi, quem fala? Vai segurando aí, RG. Peraí, qual o nome? Olá, velho? Tudo bem? Jociende. É o quê, homem? Jociende. Jociende? Jociende Pereira Santos. Nossa, que nome horroroso. Correu, bateu, defendeu, Jociende. Nossa. E da onde vem esse nome aí, fera? Querido, eu curto você pra caramba, nome horroroso, meu. Não, mas, mano, da onde que vem esse nome exótico aí, velho? Mano, ó, se liga. Nasci, ó. Nascido no Pernambuco, mãe quer ficar olhando revista de moda. Vista americana. Aí eu nisso, meu amigo, vou fazer o quê? Mas você curte seu nome, fera? Não, hoje eu tô acostumado, mano. Mas aí, tempo de escola até hoje, onde eu vou. Pra pronunciar o nome é complicado, meu, mas já acostumei, da hora. Mas dá pra ir no cartório e mudar, velho. Quantos anos você tem? 37, não, então deixa pra lá, deixa a oficina. Já era, tá acostumado, fala aí, mano. Deixa eu tirar de letra o bagulho. Desculpa, eu tô um pouco nervoso, mano. Consegui, baralho, da hora. Boa, parceiro. Truco, baralho. Fala com o Domênico aí. Da hora mesmo. Ah, da hora. Tamo junto. Ó, velhinho, e quantos anos você tem? 37, Dudu. 3.7, RG número 2. Mas tem voz de adolescente, RG. Não sei por que esse espanto todo. O nome dele é... Gente, veio de uma discussão, só isso. Ué, discussão? Como assim, RG? É, ué. Qual que foi? Uma discussão, RG? Sim, tava discutindo, o pai e a mãe dele. Os dois? É. Ah, como assim? Aí, sobre o quê? A mãe dele chamava a Jô. Ah, dona Jô. É. Aí a Jô falava pro pai... Apaga a luz. Aí o pai falava pra mãe: Jô, acende a luz. Sensacional. Essa piada não é Masterchef. Essa piada não é Masterchef. Não, não, o quê? Masterchef. Começou essa porcaria de novo? Masterchef não tá bom. Começou de novo? Hoje quer comer bem. Quer comer bem, Domênico. Você cozinha pra mim, Domênico? Não, eu não cozinho. Cozinha é bom? Não, cozinho, porra! Que cozinha é bom! Cozinha é bom! Eu não cozinho porra nenhuma, vai pro inferno você! Cozinha bom! Cala a boca! Qual que é o bairro aí? O Jacan, fica quieto. Aí é RG, tá quieto? Quero ver. Não, é o RG, é o... Aí é com o... Outro. O GPS. Aí é com o GPS Fajuto. Chama ele lá. Aí é com o GPS Fajuto, velho. Mas qual que é o bairro? Vila Penteado. Vila Penteado. Se é o que eu conheço, mas é na tem zona... maior número de cabeleireiro. É na zona norte. Ah, lá você frequenta bem mesmo, velho. Se é o que eu conheço, penteado, é na zona norte. Penteado, né? É. É zona norte? ali perto da Vila Brasilândia. Isso mesmo, manja tudo, hein? Manja, esse manja. Esse manja. Bate no peito que fala, eu falo igual o Zé Roberto. Você manja, Benjo, tudo? Não. Que quem manja tudo é o Motinho. Não, cadê o Motinho? Motinho hoje está trabalhando para o Departamento de Produções e Promoções da Energia. Arrumaram serviço pro Mota? Não, amanhã então ele vai ter enxaqueca. Não é. Há um tempo atrás ele falou assim: olha, eu tô precisando de um dinheirinho a mais. Eu falei assim: um extra. Eu falei assim: legal, então você vem produzir a mais durante o dia. Entendeu? Aí, agora trabalha, negão. Oh, vai, trabalha aí. Tinha no extra, velho. Saudade da menina. Por isso que outro dia ele falou pra mim mesmo, só aprender a ficar quieto. Hã? tá arrependido, né, agora. Né? Agora é tarde. Agora é tarde do Danilo Gentili, né? Verdade. Ô, velho, e o time? Aí, Portuga. Diga. Flamengo, hein? Eu não tenho nada a ver com esta trolha. Descabela o Portuga agora. Ah, tem uma notícia do seu amigo Guerreiro. Teve um lanche na noite passada aí. Três jogadores da seleção do Peru foram já repreendidos, porque teve um primeiro ato de indisciplina lá. Foram na festa de aniversário da mãe do Guerreiro, Farfã e outros caras. Chegaram mamado na madrugada, viu, mano? Ah, é? Sim. Guerreiro fez uma festa pra mãe dele. Sei. E já chega agora, todo mundo mamadinho. Festa da mãe. É, aniversário da mãe dele. Deixa eu fazer uma pergunta desse. As festas de mãe já não são mais as mesmas. Mas os caras chegaram mamados. Em vez de ter aquele bolinho com suco, mas não. É mais legal, Sombra. Porque antigamente se matava a avó, se matava a mãe, se matava a tia, se matava... Agora é festa, pô. É festa da mãe. Pelo menos os caras estão indo na festa. Fala, Catra. Oi, como é que é o nome do irmão aí? O irmão é Jociende. MC Jociende, eu tenho uma pergunta pra você. Puta, irmão. Mas aí seria MC Jossi. Ô, irmão, seguinte, irmão. Você acha que o Alec Gol vai fazer falta no Mengão, irmão? Vai sim, com certeza. Pô, mas não tava nem jogando. Não, tá, jogou o Sombra. Mas ele não tava de titular no Flamengo, não. O Luxemburgo não tava aproveitando ele. Tava, não. O ataque do Flamengo vem jogando com o Everton, com o Cirino. O Cirino tava machucado, irmão. E mais um lá que agora esqueci o nome. O Gabriel tava jogando lá também. Gabriel. Tava jogando o Cirino e o Paulinho. É, Paulinho, que é ruim pra... Paulinho também jogou alguns jogos, mas o Luxemburgo mesmo, ele deixou claro em algumas oportunidades aí que ele nem queria contar com o Alexandro, cara. Aí, fala em Flamengo, e o tal do Brocador? Não, isso aí já... Não, o Brocador já saiu. Já saiu. Ele foi jogar no Emirados Árabes lá. Então, ele tava jogando lá no Emirados Árabes, ele tá tentando aí se desvincular do time dele e acertou aí. Porque a torcida tava pedindo de volta, a torcida do Flamengo. Esse cara é banco do Joel, hein? É, mas hoje o Brocador estaria na Libertadores. Nossa Senhora. Irmão, eu broco, se quiser, eu posso ir lá, irmão. Ah, sim, tá. Está, hoje, pelo raciocínios manológicos, fala a verdade, hoje, isso é verdade. O Brocador estaria na Libertadores. Se o campeonato acabasse hoje, o Corinthians era líder. Ó, né, outra pergunta pro meu irmão. Fala, Mengo. Você acha... Você acha que o Cristóvão Borges é o melhor treinador pro Mengão, irmão? O que você acha dele? Ei, Catra, eu vou falar pra você, ó. Não sei por que eu até gosto, assim, do trabalho do Cristóvão Borges, entendeu? Só que pra contratar ele, deixava o Jaime, entendeu? Também gosto do Jaime, irmão. Então, eu não vejo muita diferença no trabalho dos dois, entendeu? Mas aí, daí, dois jogos, o Jaiminho perde e já querem tirar ele, irmão. É difícil também, né? Mas isso é coisa da... Isso aí é desde... Eu me conheço como flamenguista, a diretoria do Flamengo adora fazer isso. É por isso que eu gosto de futebol, porque parece uma suruba, irmão. É que nem diz o RG, né? É a história do copo cheio e copo vazio, né, RG? Essa do Luxemburgo e o Flamengo é igual, é a mesma coisa. É um copo cheio e um copo vazio, você não entende porra nenhuma. Mas eu saí por quê? Porque lá ninguém entende porra nenhuma de futebol. Não entende porra nenhuma de futebol. O cara não deixava contratar, deixava fazer as coisas. Eu ia pro São Paulo, hoje me arrependo. Tá certo? Porque dentro de uma filosofia de trabalho hoje era pra me dar melhor. Mas você deu uma cavada na coletiva pro São Paulo, hein, velho? E hoje eu estreio contra quem? E aí você vai pro Cruzeiro. Mas hoje eu vou estrear contra quem? Flamengo e Cruzeiro. Vai ser 3-0 pra nós. Aí eu quero ver. Você vai ver se vai ser 3-0. Amigão, deixa eu falar um negócio. Pode falar, Souza. Hoje eu tava vendo uma informação aí. Entre Souza. Talvez tenha fundamento. Também ouvi Souza. Hã? Ele te chamou de Souza. Souza? Tudo bem, não tem problema. Não, é o Souza. O Sombra é o Souza. Hoje eu sou o Souza. Segundo volante do Tricolor. Ô, Jocene, vou te perguntar um negócio. É... rolou um buchicho aí hoje de que São Paulo e Flamengo estariam aí conversando a respeito de possibilidade de negócio com Ganso, né? Então eu te pergunto, que perguntamos ontem ao Santista, você, torcedor do Flamengo, gostaria do Ganso? Não! Não! Olha... não mesmo. Quando o torcedor do Flamengo abrir mão fala não pro Ganso, é porque o cara tem que parar. Vai jogar no Tabatendo, Jana. Trata de melhorar, Ganso. Pelo amor de Deus. Oh, e vai ter que jogar muito hoje, hein? Porque se é verdade que o cara disse que não se incomoda em voltar, é não se incomoda em... Ah, mas eu não vejo isso de uma outra maneira, não. Mas será que ele disse isso, cara? Não tô dizendo, eu tô dizendo que todos os sites estão falando que ele disse. Eu não ouvi. Mas peraí. Entendeu? Mas aí, desculpa, gente. Qual o problema do Ganso falar que não vê problema em voltar? Ele é profissional. Não, peraí. Ele mas da forma como ele saiu, ele fez de tudo pra sair do Santos. Você tá louco? O Santos ofereceu uma grana maior pro São Paulo, ele quis sair. Você tá louco, Sombra? Eu não quero ficar. Ele tá sendo irônico, ele tá querendo empurrar o Ganso. Ele tá zoando. Ele tava em briga com o Laor. O Laor não quis oferecer nada. Lalaor. Ele tem todo o direito de chegar e falar, sair do São Paulo e jogar em outro time. Agora, qual o problema dele falar que gostaria de voltar pro Santos? Não, ele falou que gostaria de voltar. Não, ele disse que não teria problema nenhum em voltar pro Santos. Não ter problemas em voltar não significa gostar de voltar. Mas tem muito problema. Ele deveria ter consciência de que tem muito problema. Ele não devia nem tocar nesse assunto. Eu tô vendo maldade. Não, você tá vendo uma possibilidade. Eu tô vendo você empurrando o cara. Você tá vendo uma possibilidade de empurrar o cacete. Ele não pode falar isso, pô. Você tá abrindo a porta? Ele, você tá abrindo o portão do Morumbi? Não. Vai, Ganso. Não. Vai, Ganso. Vai que cola. Não. Primeiro que não é meu perfil. Eu fui espizinhado por todos quando como eu falei assim? Aqui. O Luiz Álvaro, na época da venda, eu falei, o Luiz Álvaro merece um busto na Vila Belmiro por ter conseguido vender o Ganso pelo valor integral da multa. Tá vendo? Hoje ninguém quer o Ganso, torcedor de São Paulo não quer o Ganso. Aí, ó. Aí. Mas eu não acho o Ganso mau jogador. Aqui não vale o que ele acha que ele... mau jogador. Que ele merece. Não, ele é o quê? Ele é um jogador... Uma vez eu falei, gente, é normal. Jogador normal não tem nada demais. Aí todo mundo me xingou. Hoje, o Ganso hoje, se ele jogasse... O Ganso o quê? O Ganso se ele jogasse hoje no Inter de Porto Alegre, no Atlético Mineiro ou no Cruzeiro, Mano, ele daria bem. Ele vai pegar o lugar do D'Alessandro, do Arrascaeta e poderia o jogar junto. Um monte de meia poderia lá. Hoje jogar você junto. Define o Ganso como? É o jogador o quê? Ele tá em declínio. Não, é um jogador do quê? É. Quando eu falei que ele era normal, tem nada demais, o mundo... Não, eu não acho normal. Que ele tá mal? Não, pera lá. Você não pode analisar dessa forma. Por quê? O futebol não é tão simplista assim. O jogador ele pode passar por maus momentos. Por exemplo, o Elias hoje, ele tá jogando o melhor futebol da carreira dele? Não tá. Mas o Elias é caneludo? Não é. O Ganso tá jogando o melhor futebol da carreira dele? Não tá. É caneludo? Não é. Bom, é assim que você tem que analisar. Tá hoje, já que você me ensinou a analisar, se você me perguntar, valeria a contratação do Ganso aí, talvez pagar 10 milhões de reais no Ganso? Hoje, não. Hoje não vale. Ok, então já que você me ensinou a analisar, então agora o que eu aprendi, eu vou te falar. Quando contratou, eu falei, não vai jogar, não joga, não é o Ganso. Vocês rotularam o cara de craque, de diferenciado, do camisa 10 das antigas, tiveram a heresia de comparar ele ao Dr. Sócrates porque ele é magro e alto... E me xinga, aí ele faz um gol a cada dois anos. Eu não comparei a ninguém porque eu não vi o Sócrates jogar. O senhor vem falar, chupa, benja. Quando ele dá um passe, contra o 15 de Piracicaba. Quando ele joga mal, você também chupa, tripudia. Benja. Aí eu pergunto pra vocês, três partidas boas no jogador nos últimos três anos, não tem. Três jogos decisivos, não tem. Não tem, João, ninguém quer o... Você pega muito no pé do cara, coitado do rapaz. Eu pego no pé do cara, porque eu acho que ele não é esse craque que vocês falam. Fala aí, Jociende. Pode falar com o Dodô? O Domênico foi fazer um cocô, velho. O Dodô foi fazer cocô. Fala aí, o que você quer? Fala aí. O Domênico faz cocô uma vez a cada três dias, velho. Porque ele é entupido. Lembra daquela música? Boy, mano, ele quer falar comigo, mano. Ele é nessa hora agora. É. Lembra daquela música do Garotos Podres? Enquanto você de paletó e gravata aparece na TV. Fala aí com o Dodô. E diz coisas que não consigo entender. O que eu faço? Vou fazer cocô. Vamos, mano, é comigo que ele quer falar? Fala, é o Dodô do Pichote, velho. Fala aí, pode falar. Ó, o Dodô do Pichote tá aqui. Fala aí, o que você quer falar? Oi. Você gostou da contratação de Felipe Gabriel? É, eu sou São Paulino, cara. Ah, o Pichote é São Paulino. É, eu sou São Paulino, cara. Você tá de brincadeira. Mas você tá no lugar do Dodô. Ah, tudo bem. Não. Só no nome. Fala com o Portuga, então. Eu não conheço o Felipe Gabriel. O que você acha da contratação de Felipe Gabriel do Palmeiras? Isso era mesmo. Você sabe de onde o Felipe Gabriel era? Então, cara, Felipe Gabriel é o seguinte, ele na Portuguesa ele foi bem, aí saiu, aí depois ele voltou e jogou no Botafogo. Foi bem. Era bem tava conhecido. Ele e o Sidorf, lá ele jogava bem e ele também era conhecido como humano pelos vômitos à beira do campo. Ele vomitava não, bastante. O Felipe Gabriel, ele veio da base do Flamengo, não, Portugal. Sim, é verdade. Antes é, de quando é, ele... o garoto que tinha réia. É, ele veio pra Portuguesa da base do Flamengo. Agora, cara, eu vou te falar uma coisa, sinceramente. O Palmeiras, ele tem muito jogador pra mesma posição, cara. Se o Valdívia ficar, vamos lá. Aí ele tem Cleide Xavier, tem mais o Robinho que faz aquela posição. Esse Felipe Gabriel, o tipo da contratação que o Oswaldo pediu... Pediu porque gosta do cara. Onde tava esse Felipe? Tava na Arábia, né? Arábia, por aí. Eu só conheço o Felipe e o Gabriel. Ah, é? Eles abrem o show. Isso é dupla sertaneja. É, sai do personagem. Você gostou, Rudy? O Rudy é bom. Vovó Olímpia, gostou, vovó? Olha, eu gostei, ele joga bem, viu? Eu... Gostou? O vovó. Oi, amor, fala. O vovó, ele não aguenta, time grande, que tem torcida que cobre, ele não aguenta. O Felipe Gabriel? Ele vomita? Sai, a gente vai ver agora. Ele sai no intervalo, volta mais. Vamos ver, né? Vamos ver. Várias vezes no Maracanã dos clássicos, ele não aguentava. Tá certo, velhinho. Ô, seu time joga com quem, velho? Cruzeiro. Joga com o Cruzeiro hoje. Placar pro jogo. 3-0 pra mim. Pra ser bem otimista, aí. Placar do jogo. Pra ser bem otimista, 0-0 estaria muito bom. Tá bom, seu cara de empate. Seus abraços, velhinho. Só um instante que eu quero falar rapidinho. Você acha que os caras do vestiário, antes de começar o jogo, quando vai ali no banco, vão tudo cumprimentar, uma puta falsidade. Os caras do Flamengo, vão pro fechou. É normal aquele isso. Negócio, puta falsidade, mas eu vou ganhar dos caras. Normal. Isso é normal, Lúcio. Isso é falsidade. Jocindy, um grande abraço pra você. Boa noite. Oi, fala aí, fera. Pode ser que eu mexer aí, tava da Rosana aí? Bora, pode, mano. Fala aí. Manda ver. Tem o jeito de garoto e garota de diversão com meu filho. Boa, velho! Ganhou o kit top da Bozano aí também e ganhou um par de convites pra Kidzania pra você levar o seu moleque, tá bom? Nossa, aí é show, mano. Aí eu vi vantagem, velho. Você vai pirar na Kidzania. Kidzania é top, mesmo, cara. Segunda, terça e quarta da semana que vem pra você retirar aqui na energia, tá bom? Aí eu vou falar, eu só desculpa interromper vocês, ó. Há 15 anos, mais de 15 anos que eu escuto vocês, mas primeira vez que eu consegui, nossa, cara, tipo. Tô nervosíssimo, mano. Ó, tipo assim, ó, gosto de vocês pra caramba. O Portuga, você já assistiu ali o filme, A Lista? A Lista, não. Isso aí, não. Hein, mano? Lembra da Lista? A Lista? Eu não lembro se eu assisti. O Sombra, que é o rei do filme. Que nome eu lembro, mas não tô lembrando do filme. Cuba com o Júnior, que ele encontra o cara no bar... Silvestre. Ah, fala. Encontra o cara no bar e pede pro cara dar 5 nomes de pessoas que ele quer matar pra essa pessoa. Ah, eu lembro desse filme. E aí, gente, eu vou ser amigo do Portuga. Eu quero que ele faça uma lista com o nome de 5 flamenguistas que abusaram dele, cara. Que isso? Que isso, Portuga? Foi bem bacana. Fazer a lista. Mas ele pediu pra mim fazer. Se eu não falar palavrão, pediu pra mim fazer. Mas, ó, você é da hora, cara. Não, eu também acho você muito bom. Foi bem bacana. A primeira, agora você jurou no Portuga. Que amamentou por um bom tempo. Foi a primeira. Depois vem suas primas. Ela abusou de você? Abusou a véia. A véia pernambucana era quente. Ela põe um cinturão. A dona Jocineia. Mas valeu. Valeu, Jocindy. Tudo de bom, cara. Valeu. Valeu. Um abraço aqui pros meus amigos palmeiras. Acabou a vida louca do Fabiano. Acabei de ligar pra vocês. Ele já mandou uma mensagem pra mim. Fabiano, palmeirense, gente fina. Pro Cauê, pro meu filho Gustavo aqui, ó. Que é corintiano. Falou, abestado, já deu. Falou. Falou, abraço, amigo. Fica com Deus. Valeu, irmão. Obrigadão pela audiência aí. Tudo de bom, valeu. Estádio 97 da Energia 97, tem oferecimento da Pirelli. Olha só, amigão. Sim. Agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte. Eu preciso. Então, mano, a Pirelli tá com uma promoção imperdível, a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. Boa! E se você comprar 3 pneus, mano, você ganha 50% de desconto no quarto. Boa! São descontos imperdíveis. Então, amigão, chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro. Procure um revendedor Pirelli e aproveite. Call to Action. Consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. Beleza? É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Pirelli, Chuck! Temos muitas mensagens aqui chegando através do aplicativo de energia. O Leonardo Couto. O mano disse que o Dodô só vai no banheiro a cada 3 dias. Seria porque o Aguinaldinho fica atrasando a saída? Como assim, mano? Que aí, tá louco. Não adianta, mano. Estão loucos. Eu adoro brincar de sucção com o Dodô. O Leonardo Couto ainda manda aqui, ó. Respeito aí, ô trouxa. Brincadeira, brincadeira, Dodozito, diz o ouvinte. Vocês perderam a noção, velho. Como é que lê um e-mail desse? Você é louco. Atrasando a saída, não deixa sair do estúdio. É verdade, né? Você que tem a mente suja. Nossa, velho. É gostosa. O Rafael Decanini. Eu tô atrasando da mãe dele, que escreveu. Lá na casa dele. Podem até existir, mas não são todos os São Paulinos que querem o Ganso fora. Eu só conheço você e mais uns dois. Abraço a todos. Aí, chupa, Benjamin. Isso vai muito do círculo de amizade. É. O Antônio Moreira. Portuga. Faz uma pesquisa no Facebook da rádio. Ah, vou fazer agora uma pesquisa, sim, através do aplicativo de energia. Você, torcedor do São Paulo. Você quer a permanência do Ganso ou não? Então, participe. Baixe o nosso aplicativo, se você ainda não tem. Mande a sua mensagem para o Estádio 97 através do aplicativo. O Antônio Moreira. Portuga, o brocador não está jogando porque a documentação dele ainda não está em dia. Antônio Moreira. Mas o Portuga disse que estava no banco. Quem está no banco não pode sentar se está com a documentação ainda em... Como eu não entendo. Porque eu falei lá, porque ele tava no Emirados Árabes, Sombra, ele tava tentando até, inclusive, a rescisão. Peraí, mano, o Portuga falou bobagem? Não, não é bobagem, não. Mas... É a palavra do ouvinte contra a do Portuga. É, eu sei que o Sport contratou o jogador, tava lá negociando com ele, mas ele tava com um embrólio lá no Emirados Árabes aí, porque então, ele tava pedindo aí, a volta. Põe aí, dá um Google aí, coloca ali, Hernani, brocador, documentação, Sport. E vê o que aparece. Vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui, o Cláudio José. E aí, pessoal do estádio. Calma, agora você espera. Aí, pessoal do estádio, sou santista. Parabenizo vocês pela iniciativa do leilão. Muito boa. Aí, velho, hoje é nós. Manda uma moela pra minha esposa Samantha. Aê, Samantha, vai ganhar um cartãozinho tapa na camurça. O Rodrigo Neves escreve dizendo: chupa, mano, vai vender rifa pra pagar o galinhão? Nossa. Galinhão é a casa da tua tia, vá pro inferno. Por falar em internauta babaca, o Globo Esporte teve que bloquear os comentários das notícias sobre o infarto do Casagrande na página do Corinthians. Tinha torcedor rival comemorando o estado de saúde do casão. Imbecil que não falta. Não falta. Ô, seu Sombra, só um instantinho. Este trouxa aí que o senhor falou é o seguinte. Quem joga no Sport Recife, quem é o titular em todas as partes, é o Joelinton. Se o cara não tá liberado desde... Não, você falou que tava no banco. É reserva, o titular é o Joelinton. Então. Se o problema é documentação, ele não pode nem ficar no banco. O titular é, sabia direito, é o Joelinton. Impressão. Quem tem melhores informações, você ou o Portugal? Olá, hein? Então, só uma coisa, né? Acabei de falar com a Josineide Neide, né? Hã? De Recife, né? Quem é a Josineide Ney? Não, ela vende, ela vendia negócio de Senhor do Bonfim em Salvador, né? Foi até agora pra Recife. Sim. E no caminho... Ela é a sua fonte? Ela é muito forte, né? Sombra. Ela ouviu na estrada, né? Ela ouviu que o brocador não tá com a documentação pronta. Então eu cravo aqui que ele não tá nem relacionado. Passa o telefone da Josineide pro Portugal. Josineide Ney. Eu quero que ele vá pro inferno. Ó, é só passar a informação aqui, ó. Até uma aguardada estreia do atacante Hernani Brocador com a camisa do Sport deve ocorrer somente em junho. Sim. Inclusive no dia 3 de junho, que é a data de hoje. Isso porque o jogador ainda aguarda a documentação para poder jogar. Certo. Uma transferência internacional, ela demora um pouco mais para ser realizada. No entanto, o diretor de futebol, Aloysio Maluf, demonstra confiança de que tudo possa ser resolvido até o dia 3 de junho, que no caso é hoje. Certo. É, prazo dado pela FIFA para a liberação da documentação do atleta. E aí ele vai ser titular, mano? Não vai. Olha, possivelmente, não Sombra. Não vai. O todo jogo foi um jogador, mas, gente, todo jogo. Um jogador como o Hernani Brocador, que já vestiu a camisa do Flamengo, tá certo? Que tá jogando fora do Brasil. Vem pra jogar. É contratado pelo Sport, é igual o Diego Souza. O Diego Souza, mesmo que tivesse um cara se destacando lá na meia, é um cara que vem pra jogar. Vem o Brocador jogar. Chegou ao Sport depois da briga de Salcoal Nasser, blá, blá, blá, como a gente já dito aqui. E é complicado, inclusive, Sombra, isso aqui serve também de alerta para jogadores aí que muitas vezes aí começam a ficar iludidos, o cara acaba talvez aí ficando deslumbrado com uma proposta do Emirados Árabes, acha que vai ganhar rios de dinheiro, aí quando chega lá, velho, vê que a situação não é bem essa, aí começa a pedir pinico para querer voltar. O Hernani tá sofrendo com esse imbróglio por causa disso. Só uma informação, duas, rapidinho. Fala, Val Olímpia. O Leandro Siqueira do Palmeiras tá negociando com o Grêmio de empréstimo. Leandro Pereira. É isso aí. Tá. Não agradou? Já tá indo? Parece que sim. E o tudo indica que o Barrios vem depois da Copa América. Mesmo. Nossa, olha, o Grêmio virou... O Alexandre vindo? É, o Alexandre e Barro. O ataque do Grêmio é Yuri Mamute hoje. É, é Luan, ah, que nada é até contra o Yuri Mamute, não. O Luan é bom. Mas, gente, o nome é estranho. Mas gente, o Grêmio já é um time médio, coadjuvante no futebol brasileiro, desde 2001. Mas, ó, doa quem doer, eu sei que é difícil, às vezes, as pessoas assimilarem isso daí. Mas, Sombra, o Grêmio hoje, a realidade é essa. É um time médio e coadjuvante no futebol brasileiro desde 2001, quando ganhou a Copa do Brasil. Nossa, o Inter dá uma escovada nos caras, né? Sabe por quê, Sombra? É, o time não pode deitar na fama, cara. Sim. Não pode, não pode. O Grêmio é muito forte, tem torcida. O Grêmio, enfim, é tipo o Botafogo do Rio? É o Grêmio? Olha, não vou dizer que chegou, talvez, aí tão abaixo. Porque o Botafogo, sim, durante muito tempo, ele foi coadjuvante, sim. Ah, e o Botafogo não foi campeão mundial, né? Não, não foi. Não foi. Não foi, mas o Grêmio, ele é coadjuvante no futebol brasileiro desde 2001. E o Botafogo, aí vamos falar de guerra, ó, Batalha dos Aflitos, igual o Vieira, bobão. Ei, o Grêmio tinha que ganhar a Batalha dos Aflitos em 2005, vivi. O cara comemora a Série B. Você já vê que o time tá começando a capengar quando o cara monta um DVD, Domenico Gato, por uma conquista de Série B. Aí você já mostra que realmente o time tá capenga. Não tem nada a ver. Bizarro. Não tem nada a ver. Olha aí, o Leandro Cruz. Sou corintiano, estou dando lance na camisa do São Paulo porque sei que é por uma boa causa. Abraço a todos, Mano e Domenico. Vocês são demais, são monstros. Muito obrigado. É nóis. Ele entendeu o sentido dos monstros. Ah, é feio, é o bom sentido, feio, ou o mau feio, sentido? Feio, deve ser o sentido ruim, mas depende, tudo bem. Eu chamei o Jô Soares de monstro e ele falou que eu era monstro. Então, não sei. Ah, eu posso fazer uma crítica aqui, Sombrar? Monstro você. Aí entra o meio copo cheio e o copo vazio. O Emerson Manetti. Vou fazer uma crítica aqui, Sombrar, rapidinho. Crítica, atenção, momento crítica. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, velho. Não. Ô, Cristiano Ronaldo. Sombrar. O que foi? Aquela massagenzinha? Essa tábua leva prego. A massagenzinha? Como assim? O cara alugou um iate, Sombra, porque ele tá lá na Europa, lá, tá curtindo lá com os amiguinhos, etc. Sei. E tal. Ele alugou um iate lá. Tá lá com os caras aí no marzão. Ó, o Cristiano Ronaldo. Ó, o cara tá lá curtindo as férias dele, Domenico Gato, mas só levou macho, velho. Só tem macho com o cara dentro do iate, mano. Tá dançando. Você viu no iate do Neymar, né? Um amiguinho lá passando protetor nas costas do Cristiano Ronaldo. O cara separou daquela modelo bonitona que ele namorava, vai saber lá o motivo. Ô, Cristiano Ronaldo, não dá dessas, mano, não dá dessas. É, mas... E o cara soca, RG, o shortinho no rego, ele puxa assim igual o short, igual quando ele tá jogando bola, que ele levanta assim pra mostrar a coxa. O iate faz isso com um monte de macho do lado. Aí ele fala, o iate é meu, eu levo quem eu quero. Beija, você que é todo revista Fama do Esporte. É, TV Fama do Esporte, você. O que você pensa a respeito desse comentário do Mano? Olha lá, Benjamin, tô mentindo, ó, só tem macho no barco. Primeiro que eu não sei. Você já tá rotularia como Mano só porque o cara tá cheio de amigos no barco? Olha, eu vou dizer um negócio pra você, meu. Pra mim, o que o cara faz ou não faz, como diria um velho amigo meu, pra usar um termo mais não tão chulo, eu não sou fiscal de rabo, velho. Nossa! Pra mim, importante, tá cada um é cada um. Os caras gostam de homens, a mulher gosta de mulher, velho. Pra mim o que vale é que o Cristiano Ronaldo joga muita bola. Ai, nossa, agora, que puro. Não é puro, eu não sou puro, pelo contrário, não sou. Se o cara quer encher de macho lá, se ele é feliz assim... Cristiano Ronaldo, você tá com uma baita modelo, velho. Cristiano Ronaldo, você é um... Ó, talvez você deva ter uma das maiores fortunas do mundo hoje. Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer esse joguinho que o Benji tá fazendo. Eu não tô fazendo joguinho. Cristiano Ronaldo. Ô, Sombra, na boa. Pô, vai pedir pro amiguinho passar protetor nas tuas costas. Ah, eu já lembro. Tá de sacanagem, velho. Tá de quase sacanagem. Que eu perdi amizade com um amigo meu por causa disso aí. É mesmo? É, por que você não passou? Marcos, se você achou tão normal assim. Mas por quê? Ele Marcos pediu Gordo. Pra você passar... Não. Marcos ou você Gordo. Passou nele ou ele passou em você? Não. Fomos ao Rio, fomos ver Iron Maiden. No domingo de manhã... Calma, domingo de manhã. Praia, a gente tava lá. Puta sol, janeiro. Só amiguinhos. Não tinha amiguinhas, né? Não, tava nós dois, amigo de infância, Marcos Gordon, amigo meu, daqui nascemos. Aí me aparece Marcos Gordon, com uma cueca cor de pele, e fala assim pra mim, que dia pra praia, falou, ó, minha mulher não veio, dá um protetor pra mim, e falou, ó, passa nas minhas costas. Eu falei, você tá louco? Eu falei, você tá louco? Você acha que eu vou passar protetor nas costas? Você tá louco? Ele falou, meu, você não pode... Ele falou assim, você não pode ser tão babaca a esse ponto de achar que você que passar protetor nas minhas costas, nós somos um viado. Marquinhos, eu tinha isso ele tem razão. Tem razão, concordo. Mas eu não vou passar protetor nas tuas costas. Porque você ficou com medo de ser rotulado. De jeito nenhum. Ele falou, então eu vou pra praia, vai sozinho, foi, é o direito seu. Ó, eu tô louco. Oh, ah, no final você acabou passando, vai. Não, eu passei e ele falava assim pra mim, que ele é baixinho, sabe? Ah, mas eu tenho um braço curto. Foi, dane-se, ué. É lógico. Se passaria, eu passei de novo. No meu Domênico filho, sim. Vai provar lógico, meu filho também passou. O Domênico vai provar que você é o maior homem das cavernas do Estádio 97. Amanhã, nós vamos trazer aqui um filtro solar e o Dodô vai passar nas costas do Rudy. E vai provar que o Benjamin é retrógrado, ultrapassado. É verdade. Deixa essa parte. Olha, não é melhor você deixar essa parte com moto. Eu também sou no moto. O quê? Você passaria? Eu também sou. Eu tenho alergia. É. Olha, eu é malandro, hein? Eu já passei nas costas da Domênica e ela fez mãe, igual tua mãe. Igual gato. Quando eu passei na lua, ela levantou o rabo. Tua mãe? Levantou o rabo tua mãe? A Domênica, menina. Então, sou mãe. Que boca linda. Olha aí, o Everson Manetti fala, galera, sou o Everson, esse programa é o melhor programa de rádio de todos os tempos. Só queria enfatizar que o meu tricolor está uma vergonha. Rapaz, mas o Osório vai dar jeito, se Deus quiser. Estádio 97 Osório. Também. Osório. Osório. Osório. Estádio 97 tem oferecimento da Band Tech. Quero falar com você que está pensando em fazer uma graduação em TI. Quer uma dica? Cara, faça Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Você quer um exemplo? Antigamente, ensinava-se tecnologia só em sala de aula. Na Banditec, você tem 75% de aulas em laboratório. Ou seja, de cada 4 aulas, 3 são em laboratório, Portuga. 3 em 4, 75%. Você já viu isso? Nem vai ver. Sabe por quê? Você pode sair procurando por aí que não tem. Só na Banditec. E por quê? Porque isso exige um grande investimento em espaço, em equipamentos, em sistemas, em tudo. E um investimento contínuo para atualizar tudo isso o tempo todo, como a Banditec faz. Por isso, lá é questão de honra. Isso tudo é questão de honra na Banditec. Atualização, atualizar tudo e na velocidade da TI. Essa é apenas uma das coisas que a Banditec faz para atualizar o ensino de TI. Mas ainda tem o curso de inglês integrado ao currículo, hein? E o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Eu falo mais sobre isso nos próximos dias, tá bom? Nos próximos programas você vai saber. Faça Banditec, a faculdade que fez um update em tudo. No currículo, na metodologia, na tecnologia, na relação com o aluno. Então acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Tem amigos aí na área de TI que estão precisando se atualizar, não é não, senhor Dante Machado? É, porra, você viu o Dante? Área de TI, o Domênico de O Dante outro dia, todo feliz, ele falou, pô, concluiu o curso de DOS. Quem usa DOS hoje em dia, Dante Machado? Não. Ele até saiu da área de programação, foi pra vendas, porque ele já não entendia mais o que. MS-DOS, não, meu amigo faz isso. Outro dia ele ficou todo feliz, RG, porque agora ele sabe colocar a banner em site. Mas ele não é todo ligadão nesses negócios aí? Já foi. Os banners dele ultrapassado, ultrapassado. Ele é santista, ultrapassado. Pô, ele conseguiu criar um e-mail, RG. Ultrapassado por isso. E-mail. Você tem que ver, ele quase chorou outro dia na mesa lá e falou, pô, hoje eu tenho um e-mail, cara. Consegui criar uma conta de e-mail. Ai, nossa, meu Deus do céu. É que o Ogura leva ele nas costas, velho. O Ogura e o Pita lá. É pra todo mal, Ogura, né? E o Sidola também. Vamos lá. Agora o momento sem parar do Estádio 97. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. São 3 ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial. Alô? Alô? Alô? Fala. Gravito? Gravito? Caralho, conseguiu! Ai, que ouvinte gostoso! Boca! Opa, foi mal, foi mal. Isso! É, Gravito. Eu só queria dizer que eu gosto do que ele falou, e você viu que hoje eu critiquei o Blatter, né? Ah. Falei um monte, não pode. Cuidado, hein? Ouvinte gostoso, hein, Domênica? Cuidado, que eu não sei não, hein? Não faz copa com o hospital, véspera de feriado, parado na marginal. Aí, manda o nome completo aí, vamos lá. Vinícius Gravito. Gravito. E quantos anos você tem? 33. Ah, não vou falar que é idade de Cristo. Nem eu que é idade do meu. Eu quero meu pai, meu Deus. Então, tá bom. Ó, a RG é 3.3 hoje, como é que fica a coisa aí? É, ele tá falando que tá parado lá na marginal. Certo. Presta atenção, toma cuidado. Sim. Que qualquer acidente você pode ficar num estado gravito aí, vai ser... Ah, sensacional! Olha, é muito bom, hein? Muito bom. Salvou a hora. Me ajuda aí, ô. Pô, meu pescoço, porra. Porra. Qual que é o bairro aí? Para de rir, porra. Santana. Santana é nós. Eu morei na Alfredo Pujol. Eu moro moro na Copacabana. Nossa, do lado. Copacabana, Princesinha do Mar. Meu amigo Pão com Ovo morou na rua. Copacabana. Rua Jovita 237. Do Mar. Né? Pão com Ovo morou lá. Bom tempo. E o time aí, brother? Aqui é Corinthians. Ah, Coringão, mano. Coringão. Ô, amigão. Time do drone. É. Manda. Ô, amigão, agora é seta pra esquerda. Rumo. Ei. Rumo. Ei. De novo? Ao primeiro lugar no ranking dos torcedores, velho. De novo? Ah, tá. Chegaram no campeonato. Alguma coisa aí tem que comemorar, velho. Porque o futebol dentro de campo tá osso, hein, cara. Até nisso a ser manipulado pra ganhar. O que tá acontecendo com o Coringão, amigão? Não, tá acontecendo, na minha opinião, que quando trouxeram o Love, Christian, esses caras, sim, já era sabendo que não ia conseguir pagar o estádio, sim, que não ia renovar com o Sheik, com o Guerreiro, com o Elias e por aí vai. E é um ano de reformulação. Eu fecho com o que você falou no outro programa aí. É rezar pra fazer 47 pontos. Que isso? Acho que estão brincando, né? Não, mas gente... Não, eu tô de cair mesmo, falando sério. Olha, na boa. Eu sou sócio-torcedor. Eu vou em todos os jogos. Torcedor. Ah. E não adianta. Tem que ser realista. O negócio foi feito errado, tem uma conta pra pagar gigantesca. Você foi contra o Palmeiras também? Agora... Oi? Você foi contra o Palmeiras? Foi. Então chupa. Ô, amigão, com relação a isso que você tá falando, eu também acho, a torcida do Corinthians, ela tem essa consciência mesmo, o time do Corinthians aí tá sendo reformulado, e geralmente quando você tem uma reformulação dessa dentro do campeonato, principalmente quando você não tem dinheiro, que a coisa você fala, tô reformulando o meu time, mas tô com o caminhão cheio aqui. Tá certo? Tô com o bolso abarrotado. Quando não tá, hein? Agora, quando você não tem, velho, você vai trazer jogadores aí que, teoricamente, precisam de um tempo. Dificilmente um jogador que tá no clube pequeno vai chegar vestindo a camisa do Corinthians. Já vai ter a personalidade de jogar a bola que ele tava jogando lá, aqui. Então é complicado, velho. Acho que a torcida do Corinthians vai precisar ter paciência. Acho que o time do Corinthians, mesmo perdendo aí Guerreiro, perdendo o Sheik, perdendo Elias, uma dessa perdendo o Ralf, perdendo o Guerreiro, já falei aqui. Eu acho que o time do Corinthians tem qualidade, cara. O Corinthians, ele tem aí jogadores no banco aí que podem suprir, não vou falar a altura, mas que são muito bons jogadores. Por exemplo, o Bruno Henrique é um jogador que fez uma partida ridícula contra o Palmeiras. Foi muito mal. Mas é um jogador que eu confio. É um jogador que já mostrou potencial. É um jogador que não pode ser encarado como cabeçudo, não. Eu não, mano, sem querer te cortar, mas já cortando, é assim, eu fecho com você nisso. Eu entendo que é um time que não vai cair. Mas não é um time que, de repente, dá pra brigar pelas quatro posições. Não, o não Inter dá. Tá melhor, o Palmeiras tá trazendo elenco, tá melhor. Então, eu acho que é ali. Concordo. Reformular o time. E a única coisa que eu tenho dúvida é se o Tite tava sabendo de tudo isso. Porque eu acho que ele tomou a bola nas costas. Essa é a impressão que dá. Cara, eu também acho. Com relação a esses jogadores aí que não jogaram contra o Palmeiras, no caso do Guerreiro, no caso do Emerson, eu fui contrário aí à decisão, entre aspas, do Tite, mas eu desconfio que o Tite não teve ali a soberania nessa decisão, não. Eu acho que foi um pedido da diretoria do Corinthians aí para que não escalasse esses jogadores, tanto o Sheik quanto o Emerson. Quanto o Guerreiro quanto o Emerson. Palmeiras entrou no 4-5-1, no meio com o Valdívia, com o Arouca, paga um pau para nós aí. E a gente com o Elias no banco. Isso. Sem então, cara, de bola. Porque querendo ou não, cara, o time do Corinthians ali, por mais que você tivesse aí jogadores saindo do time, o Guerreiro, por favor, não quero jogar, não vai jogar o cacete. Não tá reivindicando a grana que ele tem pra receber? Tem contrato, não tem? Tem que jogar, compra. Tem não, que jogar, cara. Eu acho assim, o clube tem obrigação de pagar. E o jogador claro. Tem obrigação de cumprir o contrato. Também. E o independente dos 6 jogos ou não, pode ser feito um acerto. Ele jogou 3, tinha que ter jogado. O Emerson tinha que ter jogado. Vai cumprir o contrato até o final, porque se não pagar, vai processar. E se processar, vai ganhar e ele vai jogar esse tempo que ele não jogou lá na frente? Não vai. Não, porque eu achei uma covardia, cara. Uma covardia. Sem tamanho. O que o Guerreiro fez aí diante desse jogo contra o Palmeiras. Colocar, expor o moleque aí, o Romero, tá certo? É um cara que jogou sozinho, isolado no ataque, foi execrado pela torcida. A mídia toda pegando no pé dele, falando, esse é o Romero. Mas coitado do cara. Primeiro, ele não pediu pra estar lá. Segundo, é um cara que jogou sozinho, ele tava ilhado no meio dos zagueiros do Palmeiras e o cara tem 1,20m, velho. O Cássio toda hora rifando bola, chutando bola nele pra ele fazer o pivô. Ridículo, cara. Teve uma bola que o Vitor Hugo montou em cima dele e nem precisava. Eu tava na leste inferior, ali no meio de campo, o time do Corinthians achava que era o Guerreiro. A bola vinha, era bicão pra frente, ligação, zaga, ataque, pro cara fazer pivô. Não é característica dele. Concordo. Mas é que o Corinthians mais sabe fazer. Não passava no meio de campo. Mas, ô amigão, agora pra esse jogo diante do Grêmio aí, o Tite acabou fazendo algumas alterações aí. Ele tirou o Ralf do time, vai colocar o Christian. E no lugar do Petros aí, vamos jogar com outro atacante aí, que é o Mendonça. Você acha que essa formação é a ideal? Mais ou menos. Eu entendo que o Petros podia ir embora. No, pra mim é péssimo. É melhor do que o último jogo, do jogo contra o Palmeiras. Só que sair de lá com um ponto é vantagem. Sair de lá com um ponto é vantagem. Ainda não é. Pra agora mim, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente pode refazer aquela cápsula? Oi? Ah, não, a cápsula do tempo? Convite, que a gente no começo apostou quem ia cair e quem ia ficar entre os quatro. Só que ninguém contava o que ia acontecer com o Corinthians. Eu acho que podia refazer. Não, é verdade, porque eu botei campeão. Cair não vai. Não, mas eu sei, mas eu botei entre os quatro. Não, acho que não, olha, e cair se não teve cai. Alguém que botou lá pra cair? Ah, mas a pessoa chutou, aí não vale. Entendeu? Não, mas não eu, vale. Eu acho que cair chute, não, o cai, que não vale cai. Foi aberto depois lá. Porra. Cair não cai. Eu até tava conversando com o meu amigo aí, com o Cristiano Xadá aqui também. É, a respeito dessa possibilidade. Ô, o Xadá é meu amigão. É, então, eu tava falando com ele aqui. Abraço, Xadá, sumiu, hein? Gente fina, gente fina. Estranho, tá trocando ideia com ele a respeito disso. Cara que é amigo de vocês dois, são perfis tão diferentes. É, mas... uma classe social tão baixa, negativo. Você tão alta. O Xadá é muito rico. Sangue bom. Mas, então, com relação a essa possibilidade aí, eu acho que o Corinthians não cai. O elenco que o Corinthians tem não é pra disputar aí, talvez, as últimas vagas do Campeonato Brasileiro, não é. O que pode agravar essa situação é a pressão da torcida. Porque o time ele tá se refazendo. O time ele não tá com um padrão de jogo, talvez aí, ideal pro momento. E muito time ruim aí, viu? O Tite ele tá ainda pecando na escalação do Corinthians, Domênico Gato. Que nem, por exemplo, no jogo de hoje, eu colocaria o Danilo pra jogar, cara. Eu não colocaria aí, pra falar a verdade, o Romero não. Eu faria a minha frente ali. Mano, ou o Wagner Love e o Mendonça, ou o Mendonça e o Danilo. Mesmo com esse time que... saindo, com a saída desses jogadores aí que o Benjamin tanto fala, aí, que é a espinha dorsal do time, mano... Eu não acredito, juro, eu não acredito que o Corinthians caia. Não cai. Sombra, tem muito time esse ruim. Time de assim, Santa Catarina, eu não acredito ainda. Eu não disse que o Corinthians vai cair. Não, mas eu não acredito. Eu disse que o Corinthians vai ter um. Eu acho. Não, eu era um ano ruim. Não, o campeonato difícil, tudo bem, isso é inegável. Agora, que vai cair, que vai. Não sei, acho que não. Vinícius fica naquela posição lá, mano. Sei lá, décimo. Vinícius intermediário da tabela. Opa, agora quem cai é você, cara. Um grande abraço, tudo de bom. Posso mandar um abraço aí pro pessoal? Pode. Opa, queria mandar um abraço pro Carlos Correia, colega meu aí da Azul. Um pessoal pra BS Grupo, Fernando, Marcelo, Felipe aí. Um abraço pra vocês. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians, vai, tudo vai, nosso. Tudo de bom. Sei pra onde, mas vai. Esse é o Estádio 97, a sequência sem parar, o momento sem parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor, sem parar, até no celular. Alô? Alô? Alô? Alô? Obrigado, Rudi. Falou nada? Tchau. Eu sempre respondo pra você. É o Rudi, não foi você, o trouxa. A boca, Renan. Amigo, abaixa o volume do seu rádio, por favor. Fala aí, Sombra! Uhul! É aí, cara! Beleza, consegui, baralho! Truco, porra! Também consegui, porra! Você conseguiu mesmo? Hoje é o emprego. E qual que é o teu nome aí, brother? Vanderlei. Meu nome é Júlio. Júlio do quê? É Júlio Agleston Santos de Souza. Letre Agleston. E quantos anos você tem, meu velho? Eu, 27. 2.7. Hoje, RG, véspera do feriado. Você acha? Agleston de Souza. Agleston. Ai, caramba. Mas não se deve antecipar nada na vida, viu, Domênico? Por quê? Vamos viver junho primeiro. Entendi. Vocês entenderam? É julho, o nome dele. Mas sensacional. Junho é julho. A julho é depois. Errou a piada. Não errou. Não, você não entendeu. Você entendeu? Que merda. Tu é muito burro, hein? É ruim burro mesmo. Pra caceta. Puta, fica sentado na porra desse banco e não presta atenção em nada, velho. Aí, Dom Benja acertar aí, ó. Jardim San Danielo. San Danielo. Não, olha, eu vou dizer um negócio pra você. San Danielo. É a primeira vez, eu vou dizer, se eu não tô enganado. San Danielo. É a primeira vez que liga alguém desse lugar aí. E eu vou dizer um negócio pra você. É um lugar que eu tenho uma recordação tão bacana. Isso aí eu vou te falar. Eu não morei aí, mas eu trabalhei Isso foi mais ou menos, deixa eu buscar na memória. Isso, vai buscando. 96. E eu trampava achou, ali, achou, eu trabalhava ali numa fábrica na Zona Leste. Ah, fala aí, logo. Se eu não me engano, pô, é perto de Guaianazes. É, isso. Isso mesmo, é. Benja. É, eu passava aí direto, rapaz. Nossa, que saudade. Ô, Benjamin, como foi? Pera aí. Já falou, pô. Ah, pera aí. Tá louco. Eu preciso me emocionar, porque eu lembrei de uma época muito legal da minha vida. Tá louco, meu. Nossa, nem imagino. Qual que é o time aí, brother? É Santos. Boa, velhinho. Benjamin. Benjamin. Qual foi o último goleiro? Da onde? Você lembra que tomou um fanguiniello? Ah, mas isso é sensacional. Esse RG, eu vou dizer agora. Ele vai salvando a hora a cada instante. Não é mais, Jonelli? A cada instante, cara. O Cássio tomou um fanguiniello quando o Guarani do Paraguai, não foi? Baita fanguiniello. Verdade, do Mazarop. Ô, Júlio, eu tinha um amigo que estudou comigo na PUC chamado Maurício Fanganiello. É, vai ver que é parente dele. E lá a rua, perto da minha casa, é Bernardino Fanganiello. Então esse cara é muito rico. E o Fábio esse do Sirene é Fábio Fanganiello, não é? Não sei. O Fabinho, abraço. Eu não me ligo em sobrenomes. Ah, mas é importante, viu? É importante. Todos os amigos de escola, ele lembra. É importante sobrenomes. É. Pra mim tanto faz, chama Zé, Cláudio, já tá bom. Não, porque aí você não vai nunca lembrar. Hã? Você não vai lembrar. Como não? Conheço o nome. Tô sabendo o primeiro nome, eu lembro. Um abraço pro Zé. Qual Zé? Não, desculpa. Se eu falar assim, ó, eu conheço José o Benjamin. Conheço Benjamin. Aí, se eu conhecer um outro Benjamin, vai lá, ó, que é o Benjamin da rádio ou o Benjamin de outro lugar? Não, mas Benjamin não. Não interessa pra mim o seu sobrenome. E aqui da rádio você ia se ferrar, porque chegou uma época que tinha dois. Eu e meu primo, Benjamin Becker. Só se preocupa com o sobrenome, porque quer também envolvido com pessoas de influência. É, eu gosto do Benjamin, que o nome dele é Benjamin Becker. Deixa eu só aproveitar um abraço pros meus amigos Maresias, o Túlio Malzone, a Carla Martins, o Guilherme, a Tati, o Rafa, o Estefan, que estão indo lá, estão nos trânsitos ouvindo com a Maresias. Porque tem que falar o sobrenome. As pessoas não sabem. É Tati Malzone, porque tá nome de Patricinha. Não, não é a Tati Malzone, é o Túlio Malzone, a Carla Martins, o Guilherme, a Tati, o Rafael e o Estefan. O Rafa, um abraço pro Rafa. Shopping, essas coisas todas, E o Cazão tá bem? Tô bem. Cazão tá bem, saiu do hospital, tá bem. E o Juca também. Hoje eu falei com a esposa do Juca, o Juca está se recuperando. Hoje ele já escreveu a coluna dele da Folha. Ele quer falar com você. Quem? O Juca. Não quer falar com você. Ele não pode passar nervoso, orientação médica. Ah, é verdade. É isso, eu ligo pra esposa que o Juca está se recuperando. Mas ele tá feliz? Eu não quero encher, muito feliz. Mas, ó, daqui a pouco tem assuntos aí, inclusive, falando de CBF. É, tava vendo agora, hoje rolou mais uma reunião entre a advogada do Robinho e o Santos. Teria o Robinho recebido aí quatro fórmulas financeiras diferentes aí. Qual CO2 mais? Qual fórmula que ele recebeu? Toda... quatro fórmulas. H2O, que mais? E quem dirigiu a reunião? Delta S sobre Delta T, qual pra, a fórmula? Pra ele estudar. E quem dirigiu a reunião, segundo informações, foi o... O Emerson Fittipaldi Pitágoras. Que dirigiu a reunião. Quem? Pitágoras. Pitágoras. E saber a fórmula de Pi. Ô, Júlio. Pergunta pra você, RG, e pro Júlio. Sim. Vocês estão prevendo um final feliz? Se tiver dinheiro... Pro campeonato ou pro jogo? Não, pro Robinho. Se tiver dinheiro... Ah, hoje você esquece. Se tiver dinheiro na parada que satisfaça o menino... Não, tudo bem, mas isso aí são os meios. Não. Eu tô perguntando se vocês acreditam que então o Santos vai arrumar todo esse dinheiro e fechar com o Robinho. Os meios... Os meios justificam os fins nesse caso. Tô perguntando se o fim vai ser feliz ou não. Ah, não sei. Sim, vai ser. Vai ser. Espero que seja. Eu acho que ele vai ficar no céu. Júlio, você foi muito melhor que a RG. Porque eu perguntei sobre o que vai acontecer e você falou sim, vai ser. A RG ficou cheio de ladainha. Espero que seja. Ô, Júlio. Eu. Discorra, velho. E o nosso time? Cara, RG, eu acho que pra título, mano. Esse ano a gente não vai ganhar, não. Pode brigar pra uma Libertadores. Mas título mesmo no Brasileirão, creio que o Santos não vai ganhar, não. Não tem elenco, né? Se continuar perdendo ponto para time pequeno, fica difícil, né, cara? Porque a gente só perde ponto para time pequeno. Mas você tá falando que o São Paulo é pequeno? Que isso, RG. Tá falando dos jogos de antes, animal. Tá. Você evidente, gosta de provocar. Não, gosto de provocar, isso, não. Hoje tem um clássico. Hoje tem um clássico. O RG deu a impressão de... O cara faz uma colocação dessa. Domênico, o que você entende? Nossa. RG, não me senti atingido, não entendi. Nossa, que não pipoqueiro. Entendi dessa maneira. Lógico. E você? E eu nem esperava pela sua capacidade intelectual. Ó, RG, você chamou todo mundo aqui de burro, porque todo mundo entendeu o que eu entendi. Todo mundo não. Eu sou absolutamente parceiro. É aquela história do copo cheio, do copo vazio. Aí ele viu que pegou mal porque não. Alguém sentiu a maldade dele, então, aí ele vai lá e começa a querer controlar a inteligência dos outros. Eu acho que ele fez por mal. Não foi isso, mas ele deu a conotação. As duas mocinhas, pode dar licença? A maldade tá no ouvido de quem ouve. Por tudo, não, você entendeu? Não, eu entendi que você falou dos jogos anteriores. Ô, Domênico, você entendeu? Você entendeu errado? Domênico é Brasil, ele não sabe nem o que tá acontecendo. Você entendeu errado, Domênico? Sabe sim. Olha aqui, ó. Olha aqui, vamos prestar atenção nos fatos aqui. Como eu sou um cara, e o ouvinte mesmo, aliás, não um, vários ouvintes e muitos outros, mandaram e-mail dizendo que eu sou o cara mais imparcial do rádio brasileiro. É o nível dos nossos ouvintes. Tanto é. Desculpa, mas aí é dor de cotovelo. Qualquer coisa que venha fora disso é dor de cotovelo. Então eu sou o cara mais imparcial. Eu saio do meu time de futebol e analiso os fatos e as circunstâncias e os fatores, os factoides das coisas. Entendeu como é que funciona a coisa? Exatamente. Então eu até agradeço, porque os ouvintes sabem, não sabem nem que time eu torço, às vezes. Não sabem. Não sabem, é tudo. Eu não tô analisando. Isso é jornalismo. E analisando, não senti nenhuma. Nenhum, como eu vou dizer pra você, RG? Maldade, nenhuma maldade, RG, no seu raciocínio. Nenhuma maldade. Não arrega, não. E você, Azedão? Ah. Eu concordo com você, o São Paulo já foi grande, né? Que isso? Ô, Cláudio Azedão, você é louco? Isso, concordo, não, que isso? Não, é um comentário. Eu rasgo o teu diploma de jornalista. Ué, não precisa mais mesmo. Faço aviãozinho. Não precisa mais mesmo. Não precisa de diploma, mas pode rasgar. Não, não precisa pra rasgar? Não, é, o senhor, é evidente, o RG tem razão, São evidente. Paulo... São Paulo tá pequeno, foi o que o RG falou mesmo. São Paulo. O RG não falou isso, não. Falei. Sobre, time mais... Eu não falei. Joga em casa, igual time pequeno. Tá certinho, RG. Vai lá. Quer bater uma aposta, Azedão? Você é um charote. Aquela história do copo cheio e do copo vazio, né? É, o RG, evidentemente, tem razão. Eu não aposto que jornalista não, é argumento, não tem aposta. Ah, né? Entendi. É isso. Eu não durante o meio. É igual, né? E aí, e Júlio, vamos perder o Lucas Lima que então, é, velho? Cara, eu creio que não também. Espero que ele fique até o final do campeonato. Tá meio difícil, mas eu acho que até o final do campeonato brasileiro a gente consegue... Ele tá se afogando. Aí na próxima janela... Tá debaixo da piscina. Da piscina. Vai cair a tua ligação. Agora, uma pergunta que fica pro você, Júlio, e também pro RG. Não sei se caiu a ligação do Júlio ou não. Não, Luxemburgo. Eu tô aqui. Não tô aqui. É que você tá. Vamos falar na língua dele. Bom, mas o Vanderlei, quando tava no Flamengo, ligava pro Robinho. Só que o Flamengo não tem todo aquele dinheirão, agora gastou uma grana aí em cima do Guerreiro. Agora, o Luxemburgo tá no Cruzeiro, o rico Cruzeiro, segundo o Rudy Landucci. Não, eu ouvi os caras falando de Minas que tem 30 milhões pra gastar. Tem 30 milhões pra gastar. Com 30 milhões dá pra fazer um negocinho bom pro Robinho. É, a diferença é a seguinte. E é pô, fechou, pô, gera. É, pois é. Ligo, é outro peixe quando o cara recebe a ligação minha. Eu vejo duas situações aí. Desgraçado. Uma, o copo cheio e o copo vazio. Uma, não sei se o Cruzeiro, se o Robinho vai fazer um preço tão acessível para o Cruzeiro. Né? Vai querer ganhar menos de 1 milhão, ou sei lá quanto, 1 milhão e meio ou 2 milhões. Não vejo por aí. E segundo, não vejo... É igual o Romário, né? Nunca ninguém viu o Romário jogando em São Paulo. E realmente nunca foi a praia do Romário jogar em São Paulo. Porque São Paulo não tem praia. Nunca foi a praia do Romário jogar em São Paulo. Eu não vejo, sincero e honestamente, o Robinho jogando em Minas. É aquele não, negócio da praia consigo, meio cheia, meio vazia. Né? Não consigo ver, cara. E você, Júlio? Não, o Robinho fica no Santos. Fica no Santos? Fica no Santos. Só levantar uma lebre. É mais ou menos isso. É, referente a ontem, que você tava falando do Ganso, até tentei ligar, não consegui. Ganso no Santos. Cara, eu acho que não seria nem uma boa pro Santos, nem pra ele. Porque, assim, se ele voltar pro Santos, depois que ele fez toda a palhaçada de sair, brigou, tudo, ele vai ter que voltar e vai ter que jogar muito mais do que jogou em 2010. Se ele vir com esse futebolzinho que ele tá jogando aí... Ele vai ser execrado no Santos, ali ele finaliza a carreira dele. Mas ele não consegue jogar mais nada que isso. O Ganso é um jogador, e hoje eu vendo os jogos lá da MLS, é a cara dele lá. Futebol americano. Futebol, soccer americano. O Ganso, infelizmente... Soccer aqui mesmo. O Ganso, infelizmente, por ter sido mal orientado na carreira, por ter sido mal orientado na vida pessoal... Por ego, por inveja, ele perdeu a grande chance, a grande oportunidade da vida dele. Mas quem? Acho que foi a contusão. De, o Ganso, de ter continuado no... Não, a contusão com o Grêmio arrebentou não, o cara, não, velho. Não. Junto a tudo isso, ele ficou tocado, ele ficou enciumado do Neymar. ele ficou muito preocupado com toda aquela ascensão do Neymar e ele perdeu a grande chance da vida dele. Ele teria toda a chance do mundo, toda a possibilidade de ter também feito uma puta carreira no Santos, ter feito um puta nome no Santos e ter ido pra fora. E depois sair. Perdeu a chance da vida dele. Pô, mas se ele vai pro... O Portugal levantou bem essa história. O futebol americano, ele tá investindo... Hoje, praticamente em grandes nomes. Sim, o Ganso não é um grande nome mundial. O futebol americano, ele trabalha aqui grandes nomes, tá? Então é Villa, é Lampard, é Kaká... Gerrard, Robinho seria um melhor. Ele pode ir agora, o Ganso, se vai jogar nos Estados Unidos... Sim. Aí arrebenta com os caras. Arrebenta, porque o nível dos caras lá... Chapeuzinho, um passe de letra... Tem espaço... Eu tava vendo no fim de semana um trechinho de um jogo, porque não dá pra assistir mais que um trechinho, era o Seattle contra... É ruim o jogo? Não, é muito ruim. Muito ruim. Mata de canela a bola. Era o Seattle contra um outro time lá. Nem lembro qual que era. Esses caras que saem daqui jogam pra cacete lá. Seattle e Nova York. Seattle e Nova York estavam jogando em Seattle. Eu vou te falar um negócio. É muito ruim o nível. É muito ruim. É mesmo? Se o Ganso vai jogar num futebol desse... É craque. Ah, ele faz algo. Só que não tem apelo de mídia. Mas jogo futebol, corrido, ninguém para a bola no meio, ninguém pensa. O futebol americano é ruim. O futebol brasileiro é horroroso. É, o do Brasil também. Mas estão falando... Mas é bem pior. Gente, mas aqui, comparado com lá... Mas o nosso futebol tá com um nível tão ruim, tá tão chato, os jogos tão fracos. Se aqui... Olha, o campeonato paulista... Que dá pro o time do Padre Chico joga... O campeonato paulista, gente. O Ganso não jogou chonga. Mas lá é amador. Pô, mas o campeonato paulista é o quê que a gente falou aqui? A vida... Há quantos anos que a gente fala? Não, aqui o nível é ruim, mas lá é quase amador. Tudo bem, mas o campeonato paulista é o quê? A Ponte foi jogar lá contra o time do Kaká... E empatou. É, eu vi o jogo. A Ponte foi nitidamente melhor que o time do Kaká. Mas olha o campeonato paulista... Não é isso, BC. O nível é horroroso. Você tem acompanhado alguns jogos de futebol americano? Não. Eu vi melhores momentos de Ponte... Eu também acho que não deve ser nenhuma maravilha, mas gente... Não, é bem pior. Inclusive, taticamente, é muito perdido. Olha os times do Campeonato Paulista. Gente, o Ganso não conseguiu... Brasileiro. O Ganso não consegue marcar 3 gols no Campeonato Paulista. O Ganso no Campeonato Paulista não conseguiu ter 2 atuações e falar... Oh! Sabe, até aquelas jogadas de efeito e tal. Nem isso. Não, mas lá, veja, os caras... O americano, ele é muito cego de bola, cara. Ele é muito ruim. Ele não tem malícia no jogo. O futebol brasileiro não vive seus melhores dias, é fato. Mas o futebol americano, ele é muito pior. Concordo. Mas porque tá começando, né? Concordo. É igual o japonês, concordo, não tem malícia. Campeonato estadual é verdade, porcaria. Mano. Tecnicamente é uma porcaria. Porcaria. O São Paulo jogou contra o time da Sabugense, o cara não faz nada. Beija, eu sei. Mas eu acho o seguinte... Sabe o Ganso tem que jogar na China? Não, na China é pior. Não, mas lá pelo menos ninguém vê. Mas lá os caras correm, velho. Ah, tudo bem, mas você não vai ver. Não ter futebol. Lá nem melhores momentos a gente vai ver. Júlio, tá melhor assim. Melhor sair de cena. Deixa o seu palpite. Enche o bolso e pronto. Deixa o seu palpite. Deixa o palpite pra hoje. São Paulo e Santos. Eu acho que vai ser 2-1 pro Santos. Baseado em que isso aí? Você perguntou pro cara o palpite? Eu tô te perguntando. Ô, Sombra, é clássico, velho. Clássico, os times, querendo ou não, jogadores jogam um pouco a mais. Esse é o meu placar também. O favorito, que a gente tem o Robinho. Onde é o jogo? Murumba. É sempre no Murumba. Os caras vão querer jogar, pra mostrar que não é só o Robinho também. Amanhã tem chupa delivery, hein? Tem. Essa porra de Santos, São Paulo e Santos. Sempre aqui, RG. É sempre o Murumbi, São Paulo. Murumbi. Não tem jeito. É possível. Porque clássico bom precisa ter uma gordura boa. Murumbi. Ah, que beleza. Dá 15 mil hoje? Acho que dá. Hoje é feriado, véspera de feriado. Jogo é cedo, né? Véspera de feriado. 9 horas. É 9. 9, é, deve dar. Sim. Neguinho, amanhã pode dormir até mais tarde. Eu não sei, pode ter o efeito Osório também. É. O torcedor chegava, vamos lá pra ver. Vai. Isso... Mas o mano quer tirar o Osório da arquibancada, que ele vai com o walkie-talkie. Não sou eu que quero, ele não tem o visto de trabalho, gente. Ele tá aqui como um ilegal. Deus, ainda tá como ilegal. Aqui tá legal, ainda não tem o visto de trabalho, não pode trabalhar. Ele veio com o visto de turista? Não tá trabalhando? Deus, abraços, Julião. Tá assistindo o treino. Então, se ele der uma palestra hoje... Vocês aí, que a gente boa pra caramba, são impagáveis. Eu queria ganhar lá o kit Bozano. Então, fala. Tem que falar a frase. Fala, mano. Aí que o mano resolve a parada aí. Ô, mano, vai dar uma força aí, né? Que eu não gravei direito, não. Tô falando a frase tem 800 horas. Farinha Bozano. Não é essa. Não, já começou errado. Pô, dá uma força aí, mano. Dá uma força aí, mano. Me ajuda aí, ô. Ó. É, vou te falar 3 palavras e você tem que detectar a frase. Bozano, diversão e filho. Puta, falhou, mano. Eu não vi, velho. Não ouviu, não ouviu. Ó, vou te falar três palavras aqui, tá certo? Vai, vai, vai. Tá na frase, essas três palavras. Bozano. Diversão. E filho. Pô, eu não sei. Ah, então ferrou, velho. Não presta atenção no programa, velho. O Raul perguntou. Você não acertou. Dançou. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Homenagem ao artista. Rapaz. Chupa, Domênico. Só Bozano. Tem que falar assim, amigão. Só Bozano. Tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Só Bozano. Direto do aquário. Aê. É, mas você tá. O cara já tá lá, Sombra. O cara tá. Como é que era? Atlântida chamava aquela cidade do Netuno. Atlântida. Atlântida. Lá. Atlântida. É, o Atlântida. Príncipe no Amor. Atlântida. Então, amigão. Que existiu. Existiu? É que tá um esquilão aqui que eu tô procurando o vaga. Estamos saindo. Você falou do Atlântico? Você falou gosto do Costa Whip? Então, amigão, você ganhou aí um kit top da Bozano e um par de convites aí pra Kidzania, tá bom? Você falou do Costa Sol Whip ontem? Vai conhecer o Atlântico, você vê que lugar bacana. Tá perguntando, gente. Tá legal. Ah, você tá falando de Nassau, velho. Nassau. Isso é legal. Ó, olha que paquitão. Eu não consigo conhecer o Atlântico aqui, que é um restaurante pereba que tem aqui na Moca, eu acho. É. Não fala assim. Não, mas é verdade. Eu não consigo ir naquele restaurante. Por que você, pra falar de alguma coisa, você precisa agredir os outros? Eu? Né? É. O cara tá falando, ó, mano, você tem que conhecer o Atlantis. É. Lógico, o cara tá em Nassau. É Mar do Caribe, é mais barato que pro Brasil. Não, não é não. É sim. Não, lá não é. Ah, lá não é. É. Nossa, eu tava vendo um projeto de hotel. Projeto? É, grande projeto, né, hotel. O hotel, ele é todo ele, você não tem janela pra o ar livre. Todo ele é dentro de um aquário. Então tudo você dá de cara... Ah, eu vi esse hotel aí. Eu moro Bob Esponja. A janela do seu quarto dá de cara para um aquário com tubarões, raios, peixes. Isso? Rapaz, acho que no Oriente Médio. Nossa, eu não iria nem de graça. Acho que Oriente Médio, mas Dubai, tá vindo... Dubai lá, não é? Dubai? Dubai da... Já, talvez seja Dubai, é. Tá vindo uns negócios muito loucos aí. Mas uma coisa fantástica. Avião é, também bonito todo mesmo, transparente, bonito. Conversível. É uns negócios loucos aí, viu, velho? É, o avião transparente é 2050. O Sombra sempre falou, dinheiro compra tudo, e tá o vendo? Japonês do elevador? O japonês do elevador também não sei quando que é, mas é verdade. Que é louco, não, sou eu, o Sombra viu também, pô. Tá louco. O japonês do elevador. Não é, porque é enquanto vocês ficam vendo lá, porra. Esquenta, eu tô vendo coisa mais legal. Mas o esquenta é de manhã, o Fantástico é verdade, é noite. Eu vi a reportagem. Mas o Fantástico é noite. Vai lá pro... Esse é o Fantástico. Vamos lá, terceiro ouvinte. Olá, da sequência sem parar do estádio 97. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar. Agora vamos. Muito obrigado e boa sorte. Me assiste, porra. Alô? Alô? Quem fala? É o Eustáquio. Eustáquio. De novo? Tudo bem, Eustáquio? Fala aí, doutor, beleza? Eustáquio do que é o nome completo? Vamos lá. Félix José Eustáquio. Félix José Eustáquio. Porra, eu falei mais com ele que com a minha sogra. É a sexta vez, velho. É a sexta vez que ele liga esse ano? Esse ano eu não falei com a minha mãe 6 vezes. Dá uma por mês, né? Porra, cara. É, o duro... Última vez que ligou, 25 de maio. O duro é eu ter que ficar criando aqui, né? Trocar dele. Sexta vez, é. Mas ele é sempre o mesmo, então você faz sempre a mesma. É, não, aí fica maçante. Não, mas você é criativo. Vou aproveitar que eu preciso fazer o número 1. Boa. Vai, Lugo, corintiano, segue. Tá certo. Então segue, corintiano, fala com ele aí. Oi, Eustáquio. Fala aí, Mano. Tudo bem? Beleza, você? Beleza. Hoje tem Corinthians e Grêmio, meu. Corinthians precisa se reerguer nesse campeonato brasileiro. E por o Grêmio mais também. Não... Mas o Grêmio é coadjuvante. O Corinthians é protagonista. Não, não é coadjuvante. Por mais que o Corinthians tenha conseguido aí 2 vitórias aí nas 2 primeiras rodadas do campeonato, depois acabou empatando um jogo difícil aí contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, poderia ter perdido também. Como poderia ter vencido? Porque o Guerreiro teve a chance do jogo e acabou desperdiçando. Aí o Corinthians acabou tropeçando diante do Palmeiras, mas o Corinthians ele não tá com futebol convincente ainda, hein, cara? O que tá acontecendo com o Timão, meu? Tá embaçado, viu, mano? Eu acho que o time não mudou muita coisa, né? Perdeu o Guerreiro e o Sheik, aí o Ralf também tá em uma saída iminente também. Mas eu acho que, cara, tudo tá voltado pra essa crise financeira, viu, mano? Não sei, algo me diz que essa parte financeira tá influenciando muito no desempenho dos jogadores aí, cara. Eu acho que o time caiu muito, assim, de uma hora pra outra e... Pra mim, na minha opinião, aí deve ser parte financeira, cara, só pode. Olha, eu não sei se de fato é só a parte financeira, não sei se tem desgaste de jogadores, eu não sei se tem ciumeira pela chegada do Christian, do Wagner Love, Eu acho que tudo acaba contribuindo para que o Corinthians não tenha um bom futebol, cara. Mas o que, que a gente precisa fazer para tentar mudar essa situação? Orar. E muito, fora isso. E muito. A crença do jogador. Na verdade, eu acho que vai ter uma reposição aí à altura do Guerreiro, que eu acho difícil, até porque, já que o problema é financeiro, né? Para você trazer um cara à altura dele, você vai ter que gastar igual ou até mais do que ele. Então, acho que a aposta ou vai ser uma, sei lá, talvez um jogador aí que não tenha tanto renome, mas que seja, talvez, encaixe no time para fazer gols, ou apostar na base, né? Mas a nossa base aí sempre está ganhando títulos, mas nunca é aproveitado. Isso é uma situação que eu não consigo entender muito isso aí. Né? Por que será, né? Nenhum jogador... O Cassini vendeu por quê? Por que vendeu, jogador? Porque precisava de dinheiro. É, Corinthians. Mas, ó, amigão. Fala aí, mano. Eu também acho que o Corinthians, nesse segundo semestre, aí, ele vai sofrer bastante. Porque, querendo ou não, nós estamos perdendo jogadores que são importantes, como foi o caso do Guerreiro, como o Emerson, o Elias. Estamos falando agora do Ralf, para o meio do ano agora também, aí, quando abrir a janela. Possivelmente o Corinthians vai tentar negociar o Gil. Mas eu acho que a torcida do Corinthians, ela não pode se desesperar, cara. Com o elenco que o Corinthians tem, com esses jogadores que vão permanecer ali, o Bruno Henrique, o Danilo que tem contrato até o final do ano, o Fábio Santos, o Fagner, se o Felipe não for vendido, se ele permanecer no Corinthians ainda também, os outros jogadores que ali estão, o Jadson, Renato Augusto, agora com o ataque aí de Mendonça e Wagner Love, o time do Corinthians não tem time pra cair não, cara, ou você tá desesperado, porque tem corintiano na internet que já tá chiando, cara, pô, mano, esse time é pra cair, eu discordo, no papel, pode até ser que na prática não demonstre isso, mas no papel... Esse time do Corinthians aí tem qualidade. Pode ser que não brigue pelo título? Pode ser. Mas que vai ficar longe da zona de rebaixamento, no meu conceito, mas isso vai. Mas define, sai da moita. Você tá brincando, então, quando você vem aqui e começa a falar, faltam não sei quantos pontos. Você tá tirando um lazer. No seu parecer, técnico mesmo... Eu acho que não cai, Portugal. Então tá. Então você tá brincando quando você vem aqui e fala... Não, mas gente, não é questão de asneira. Todo time, quando pensa até em ser campeão, pelo menos eu aprendi isso na matemática. Você precisa, antes de alcançar 76 pontos, você precisa passar pela zona dos 40. Tirar a bunda da janela. Tá certo? Você passa pela zona dos 40. E a zona de corte do Campeonato Brasileiro, pelo menos é o que vem demonstrando nos últimos anos aí a matemática, gira em torno aí de 42 até 45 pontos. Essa é a nota de corte. Todo time, principalmente um time que tem aí a projeção que o Corinthians tem pro segundo semestre, de perder jogadores, de ter uma dívida enorme para ser paga, de não ter mais a receita do estádio, tem que fazer essa conta. Apesar de eu achar que o Corinthians ele vai sobrar com relação a essa pontuação, ele vai avançar e, na minha opinião, vai ficar na casa dos 50 e pouco, 60 pontos. Já é uma zona confortável. É uma zona confortável. Não briga mais pelo rebaixamento. Mas tem que atingir logo essa pontuação para tirar qualquer tipo de crise ou qualquer tipo de especulação que a imprensa possa fazer em cima dessa situação. Você não acha, amigão? Também acho, mano. Eu acho que assim, cara, no geral, eu acho que não é situação para desespero. Todos os times estão muito nivelados. Você vê o Cruzeiro, que era tido também como... grande time aí, perdeu da forma que perdeu pro River, foi atropelado. Só que eu acho que não é motivo para desespero, mas você sabe que o torcedor é de momento, né? Uhum. Não vai olhar o que o time já fez, o que o Tite já fez. Acho que a diretoria tá errando bastante, tem errado muito aí nesses últimos meses aí, né? A gente tem visto muita coisa feita de forma equivocada, demorou para renovar com o Guerreiro, quando quis renovar já não dava mais, e aí o cara, sendo referência do time, fazendo os gols, acabou sentindo no direito de pedir o que ele achava, também é um direito dele, né? Acho que até aí não está errado, ele pode pedir o quanto ele quiser, mas eu acho que não é motivo para desespero não, cara. Eu acho que a gente consegue, com um pouquinho mais aí de equilíbrio, se o Tite conseguir dar um equilíbrio para o time, trazer pelo menos umas duas peças aí para poder repor, Guerreiro e Sheik, principalmente. Eu acho que o time pode até alcançar algo aí maior, até, sei, não vou falar de título porque hoje é difícil, né, até porque está no começo do campeonato. Sim. Mas acho que não é desesperador a ponto de cair, não, acho que isso não é motivo para desespero, não. Também acho, velho, quem fala que vai cair são esses antes, cambada de Zé Ruela. Agora, falando sério, título, a Copa do Brasil é uma possibilidade, o Corinthians já entra nas oitavas. De repente pega um bom sorteio. E é o time que tem mais camisa, mano. Stakio, boa noite pra você, bom feriado. Boa noite, eu só quero mandar um abraço aí pro Adriano Brasil, parceirão, São Paulino, gente boa pra caramba. Boa, mano. Falou. E manda aí seu placar, Corinthians e Grêmio, daqui a pouco. 1-0 Corinthians. Boa, mano, é isso aí. Tamo junto, então. Valeu, irmão, bom feriado aí. Valeu pra vocês também. Valeu. Valeu, cara. Um abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Esse foi o momento sem parar aqui do Estádio 97. Você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar este serviço. É genial! Agilize o seu lado. Baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar. Sem parar, em todo lugar, até no táxi. Estádio 97 também tem oferecimento da Cato. Você está ganhando o salário que merece? Vá à luta por um emprego novo. Assine a Cato por 7 dias grátis. Cato, para quem busca mais. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan, chegou a sua vez. Consórcio Honda ganha um lindo boné, velho. Pois é, passeando pelo Brasileirão, que já começou às 19h30, Vasco 0, Ponte 1. Então não é assim, velho, tem que fazer assim, ó. Tem gol! Tem gol! É que já tinha sido. Pô, que roubada, hein, que roubou, hein? Mas você acha que alguém tá acompanhando o Vasco e Ponte? Não, eu tô vendo aqui. Pô, tô vendo aqui. Não, ele, porque ele trabalha, mas as pessoas no carro não estão acompanhando. Se você fala tem gol, fala que é agora. Gol do Diego Oliveira. Clube Atlético Paranaense e Figueira. Mas o Vasco também tá com uma cara. Ah, esse vai brigar. Mas posso falar a Ponte Preta, viu, RG? Tá bem. É boa, ó, a Ponte Preta. Tá acertadinho. Na segunda rodada, ela ganhou do Palmeiras, na Arena do Palmeiras. Esse time é chato, velho. Ganhou de São Paulo em casa. É um time chato, bem montado. Guto bem montado. Bem montado. Olha, desses times que estão lá em cima aqui, pra mim vai cair todo mundo pro meio da tabela. A Ponte, acho que... Não sei, viu? Mas, é chato. Não. Mas Ponte, Sport, é pro meio de tabela. E tem o Birubiru, né, mano? Birubiru, que é do Fluminense. Clube Atlético Paranaense Figueira 0x0. Chapecoense e Joinville 0x0. Porra, eu tava vendo uma informação aqui. A Justiça Paraguaia... Eu achei até bizarro isso aqui. Justiça Paraguaia, segundo lance, derrubou imunidade à sede da Conmebol. Mas agora, como imunidade? A Conmebol tem imunidade? Sim, no Paraguai. A Conmebol tem imunidade. Soberaníssima das leis. No Paraguai pode tudo. É uma lei assinada em 97 e foi promulgada pelo presidente Juan Carlos Vasmosi. Ela estabelecia imunidade à sede da confederação, que fica na região metropolitana de Assunção. Esse tipo de imunidade só é concedida a corpos diplomáticos e organizações internacionais. Imunidade. Só que hoje o Congresso lá no Paraguai derrubou, a Câmara de Deputados do Paraguai aprovou um projeto de lei que derruba essa imunidade e vai ser aprovada pelo novo presidente paraguaio, que também é a favor de derrubar. Pedra no formigueiro, não pica um, velho. E o Nicolas Leoz, que tem 86 anos, deve ser extraditado para os Estados Unidos. Tá preso em casa e deve ser extraditado para os Estados Unidos. Velho, se o Paraguai quer justiça, porque o apocalipse tá certo. Ah, tá feio a coisa. Daqui a pouco o Paraguai vai cobrar imposto, Domênico. Nossa! Mano, não tá fácil. Na verdade, companheiros, o Paraguai, meus amigos, minhas amigas, presta o mau serviço, o mau exemplo para a América Latina. A CBF marcou uma reunião com os clubes. Para segunda-feira, a CBF chamou os clubes para uma reunião. Mas há quem diga que é tipo para tentar evitar aí uma formação de liga. Dizem, há dirigentes aí, presidentes de clubes, que andam conversando para o pessoal cair fora da CBF. Não, porque tem o Aidar é um deles. Tem uma outra. Tem uma outra corrente aí. Diz que o Petralha no sul, então, né? No Paraná. Tem uma outra corrente. Flamengo, e Fluminense. Muito bem fortalecida. O Aidar que é a liga. Né, uma outra corrente muito bem fortalecida, inclusive aí por Ronaldo Fenômeno e blá, blá, blá, blá, blá. Os caras querem a liga, né? E aí a briga vai ser boa, hein? Será que tem a ver isso que falaram que almoçaram o presidente do São Paulo e do Flamengo? Ah, sim. O interesse é evitar que se crie. Você imagina a CBF perdendo o poder e... É, porque o Deonero tá... Eu li hoje que o Deonero tá tentando se sustentar nos presidentes de federações estaduais. Agora é a hora porque de correr atrás. Porque no exterior atrás não tem mais apoio. Nem nas confederações sul-americanas ele tem mais apoio. Mas tem um movimento norte e nordeste que tá querendo votar a favor dele. Ontem na ESPN eu tava vendo... Tudo bem, matéria. Aí faz o Campeonato Brasileiro com o Norte e o Nordeste e faz a Liga com os clubes do Sul. Nordestão. Sim, como o Blatter também tinha. Por quê? Porque esses caras, eles despejam, né, certas quantias para as federações, rapaz. Tudo faz parte do jogo, velho. E esse negócio também de desfiliar, bababá, bababá. Pô, Estados Unidos participa da Copa do Mundo? Participa. Participa. E lá é uma liga. A Inglaterra também. Eu posso dar uma opinião pra vocês, que eu estou ouvindo atentamente a todos os comentários. Boa noite, Juninho. Boa noite a todos. Que essa ideia de vocês é preconceituosa de tirar o Nordeste do Brasil. Eu tenho uma ideia melhor. Poderia unificar o campeonato brasileiro com o campeonato francês. Por quê? Quais seriam os jogos? Tem muita porcaria. Quais seriam os jogos? Então, exatamente, tira as porcarias. E aí? Tira Palmeiras, tira. Tira Palmeiras, tira Ponte. Tira o escudo da tua véia, você tá louco? Tira Ponte. Tira Ponte. Era só pra provocar, Domênico, é brincadeira. E põe colete, ó. Põe Lyon, põe PSG. Montpellier. Montpellier e faça uma liga com 40 times. Ah, é? Exatamente. Porque aí vai qualificar o campeonato francês e o brasileiro. Mota, notícias do São Paulo, Mota. Pô, acabei de chegar, ó. Ah, então. Eu entrei no estúdio, achou que era uma zebra. Achou que era o quê? Uma zebra. Ô, Domênio, me ajuda aí. Ô, Mota, você se posiciona junto ao microfone. Eu pensei, tá preparado. Pô, acabei de chegar, ó. Zebra. Você não tem nada do São Paulo pra falar? Olha, por que a sua revolta com a linha verde, Mota, do metrô? Você tá revoltado com a linha verde. Você viu o posto? Ele é preconceituoso, eu vi o posto. Não, você jogou na linha amarela. Essa é a linha vermelha do metrô. Mas você é preconceituoso. Peraí, vamos deixar o Mota falar. Defesa pro Mota. Você anda na linha amarela, é outro metrô. O ar-condicionado funciona e tal. Tá lotado também, como todos os metrôs de São Paulo. Funciona. Sim. Então, eu falei funciona, vou dar um... De novo, você vai ver. Calma, Mota. E aí, meu, você sai do metrô da linha amarela e você vai pro verde. A verde é ruim, mas diz que é a mais nova que tem. Não, faz tempo que não é mais. Pede pra ele ir pra uma vermelha. Eu já fui vermelha, já fui azul. Só que eu tô falando, a linha amarela, excepcionalmente, é maravilhosa. A verdinha é melhor, né? O metrô é mais espaçoso, tem o ar-condicionado funciona. É mais moderno. Funciona. Tem mais catraca, tem mais... Nossa, você não tem um metrô de Nova York, é nojento. Você me dá nojo. A forma como você nunca andou de metrô. Você é preconceituoso. Fala aí as linhas que tem, então. Você é agressivo. Fala as linhas que tem cor. Linha amarela. Linha verde. Linha vermelha. Você quer o quê? Quero várias estações também? Ana Rosa, Paraíso, Liberdade. Vi isso aí no metrô. Lá a gente diferenciada não anda de metrô. Se fosse em Paris, é legal ter o metrô na porta. Lá não. Avisa. Imagina. Avisa. Os empregados, sabe? O mordomo tem que pegar o trem. Bota é bom demais, lado. Nossa, ele chegou agitado, hein? Avisa o preconceituosinho aí. Genópolis tem metrô. Foi o povo lá do Porque acho que ele não conhece, mas a estação Marechal Deodoro, na Albuquerque Lins. É longe. Mas longe da onde? Mas ali, assim, na Praça Buenos Aires. Não pode. Imagina. Mas tem algum projeto solto, pra Praça Buenos Aires? Me solta, me solta. Pimenta da Veiga? Jamais. Jamais. Pimenta da Veiga? Tem gol. Veiga Filho. Tem gol. Gente. Tem gol. Preconceituoso, arrogante. Eu, né? Tem gol. Escroto. Chapecoense 1. Joinville 0. O Ananias ou o Roger? Eu vou te falar uma coisa. Ah, você tem que ver, Roger. Como assim? Você tá se dane, peraí. Pera só, Vasco, que ponte. Aqui se dane quem fez o gol. Não, pra Chapecoense e Joinville. Não, pra nós é interessante. Pra você que ainda não sabe, tá rolando um leilão beneficente aqui do Estádio 97. Nós temos aqui uma camisa do São Paulo Futebol Clube, novíssima, tá? E assinada pelo Rogério Ceni. Como que você faz para participar desse leilão beneficente? Você vai lá no nosso site, 97fm.com.br/leilão, faça seu cadastro e dê o seu lance em quilos de alimentos não perecíveis. Não vale açúcar nem sal, hein? Os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. Os lances podem ser dados até domingo, 11h59 da noite, tá bom? Então faça já seu cadastro e dê o seu lance. O prêmio, como eu já disse, uma camisa do São Paulo oficial autografada pelo Rogério Ceni, tá bom? Tá legal demais, hein? Vai lá, visite, ajude. Aquilo que tá valendo não é o time, que não é a camisa que você tá adquirindo, né? É a doação que você tá dando. São as pessoas que vão ajudando receber. Pessoa. É o coração. Camisa, uma camisa de um clube que vai ajudar a gente de todos os outros. Ô, Benjamin, agora para de encher o saco do Mota e fala da Essa. Não tô enchendo aqui. Eu fico, às vezes, preocupado com tanta escrotidão, tanta prepotência, tanto, eu sabe? Eu vi. Ele é nojento. E o churrasco você quer mais qualidade? Lá. Quer o quê? Um evento, fizeram marcar um evento de churrasco lá. No bairro dele. Chegou o povão tudinho lá na frente do shopping fazendo churrasco no grelha. Olha, se uma idiota do bairro falou que é um bairro de indiferença, mas é verdade. Uma idiota fala, isso não significa que o bairro inteiro aprova, muito pelo contrário. Mostrou o pensamento. É igual o seu. Ah, sim, é. Você quer mais qualidade de vida, seu preconceituoso? Venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser. Amigo, empresa reconhecida pela qualidade, pela credibilidade. Então não perca tempo, aproveita aí que você vai ficar em Sampa aí, esse feriadão. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Se preferir, ligue 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também será. É Esser, Zumbinha. BV Financeira, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br, inscreva-se. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E Consórcio Honda, todos os ouvintes que ligarem e disserem, chegou a sua vez, Consórcio Honda, ganham um lindo boné. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, ouvinte do Estádio 97. O que vale mais, hein? Seu carro ou o seu tempo? Ó, por mais valioso que seja o seu carro, certamente é o seu tempo. Porque foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro. É ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bateu o carro? Simples. É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim você aproveita melhor o seu tempo. E aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina esperando o vistoriador passar, nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro, hã? O que você vai fazer? Escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos ao último ouvinte, diga por tudo. Só um questionamento que eu levantei aqui algumas semanas atrás. Ah? Neste exato momento, o Vasco da Gama perde a Ponte Preta por 1-0. Sim. E a Ponte perdeu um gol sem goleiro. Perdeu um gol sem goleiro agora. Daqui quantas rodadas vão meter o pontapé na bunda do Doriva? Como eu disse aqui, quando ele ia pro Grêmio, não quis ir. Quantas rodadas mais aguenta o Doriva? É, eu não sei não. Hein, ô, minha gente? Aí é complicado. Vocês acham que dura? Você acha que dura, RG? Você conhece bem lá o Vasco? Eu acho que não dura, não. Se o Vasco não é diferente dos outros, não, né? Não é. O Ricão vai mandar. Então vamos lá. Se for nessa pegada, vai pro saco. Vai tocar umas drobas, o Dodô. É. Tem razão. Alô. Alô. Alô, amigão. Quem fala? Adriano. Tudo bem, Adriano? Beleza, Dodô. Bom, Adriano do que é o nome completo? Alô. Adriano Luiz de Lima. De Lima. E quantos anos tem? 3.0. 3.0, RG. E aí, é? Hoje? Hoje que tá com cara de sexta, né? É, cara de sexta. Pra nós não. Pra nós não, mano. Mas ele não me parece, viu, Domênio? Como assim? Não parece com o quê? É, cara de laranja. Cara de laranja? É, Lima. Ah, sensacional! Ô, Domênica, olha que novidade boa. Qual? Pegaram nossas pulseirinhas. O que é isso aí? Nada! Você entendeu? Oh. Deixa pra lá, menina. Não sei nem o que é isso aí. Não franze a testa. Desculpa, eu não sei nem o que é isso aí e não é pra mim, filho. Vai ver com as tuas negas lá. Que vai vir encher o saco. Oh. Aí, meu irmão, mas você é, não é? Você é essa parada aí. Chega, menina. Você é essa parada aí, entendeu? Cala a boca, cala a boca. Gol de quem? Paranaense. Tem gol? É, não sei quem fez, acabou tem de gol. Contra tem o Figueirense. Gol, fala, tem gol. Eu tenho metade do time dos caras, porra. Isso, fala tem gol primeiro, tem gol. Sai a bolinha. É assim lá. Que funciona. Porra, cacete, desculpa, mano. Sobre aqui foi muito rápido. Porra, mas é difícil, viu? Porra, como é burro, viu? Que time você torce? É, vai. São Paulo Futebol Clube. Aí, rapaz. Tricolor hoje, Osório só assistindo lá da tribuna. Milton Cruz ainda no campo, cuidando do time. Azeitona, queijo. O que, que você acha que dá pra mudar em 2 dias de conversa? Ah, é pouco tempo, hein, Sandro? É, então pouco por isso que eu tô perguntando o que dá pra fazer. Aí não tem muito o que fazer. dar uma continuidade, né? Tem que tirar esses caras aí igual o Reinaldo. Dar uma chance a mais pro Hudson, que já mostrou que tem qualidade. Reinaldo foi expulso, joga o Carlinhos, viu? Pois é. Ajudou o clube, hein? Ajudou o São Paulo pra jogar hoje aí, porque, meu Deus do céu, mas o Carlinhos também não tá. Depois que chegou no São Paulo, não jogou muito bem, igual o jogava no Fluminense, mas até o Bruno tá mostrando futebol, quem sabe ele recupera. Aliás, o Carlinhos, ainda bem que o Carlinhos vai jogar, e tomara que ele tenha um desempenho melhor do que vinha tendo. Agora, porque o Giovani joga hoje, e o Giovani é o grande pesadelo do Reinaldo. Quando o Giovani joga, o Reinaldo, acho que ele não dorme. Né? Fica tontinho depois do jogo. É verdade. Então hoje joga o Carlinhos. Então, vamos ver se de repente o Carlinhos encontra um jeito aí de marcar o Giovani. Ó, quem sabe o Giovani, tomara, não tenha uma noite tão feliz, né? Vamos esperar. Hora de secar, cacete. Pô, você quer que eu torça porque pro Santos debulhar? Tá louco? Sobre essa semana eu vi a entrevista do Carlinhos falando que ele e o Michel Bastos conversaram bastante, né? Ajuste da lateral esquerda dos dois, quando um subir pro outro, que o Carlinhos vai dar mais suporte pro Michel Bastos nessa transição deles ali na lateral esquerda, que ele falou que estava vendo uma atitude do Michel Bastos, e o Michel Bastos agradeceu, falou que foi uma boa dele ter passado essas dicas, né? Vamos ver se eles conseguem colocar em prática isso hoje, né? Tá certo então, cara. Tem mais alguma coisa do Tricolor que você gostaria de destacar, comentar? Não, era só isso mesmo. Estamos no finalzinho do programa aí, senão vai atrasar vocês também. Não se preocupe. Não, é por isso não. Temos tempo ainda. Você pode falar o que você quiser. Pênalti pro Vasco. Pênalti pro Vasco. Vai perder. Diga. Só um comentário aí, falar que vocês são Oda, né? E falar que, pô, é a equipe de esporte mais engraçada do rádio, mano. Mas tem o Rude. Tem o Portuga, todo mundo faz brincadeira, mas o mais engraçado no PG é o Mano, velho. Vai sair groselha assim, velho. O Mano é o mito. Nice, obrigado aí pela audiência, cara. Mas valeu o Mano mesmo. Agora tá nessas aí. Perdeu, tipo... perdeu, meu pênalti. Deus! Perdeu, hein? Sabe o que aconteceu? Pênalti pro Vasco, não foi, o juiz roubou. Pera, Portuga. Foi duvidoso. Foi duvidoso. Não foi pênalti. Sabe quem pegou o pênalti, Domenica? Marcelo Lomba. Marcelo Lomba. Valeu pra você. Mas, ô amigo, obrigado aí pela audiência, viu? Beleza, parabéns pra vocês. Eu, Rudy, tem que imitar mais o Silvério aí, cara. Silvério. Oi, tudo bem com você? Eu tava narrando aqui. Dá um instantinho. Narra o pênalti que foi perdido. Vamos narrar o pênalti então. Lá vem Vasco e Ponte Preta. O pênalti ali no comentário, Portuga, foi pênalti ou não foi? Você achou? Duvidoso, seu Gé, duvidoso. RG, você achou o que foi? Duvidoso. Enrolando enquanto o jogador vai bater? Então vamos lá. Então, lá vem Gilberto, tem Marcelo Lomba. Aí, Domenica, Marcelo Lomba no gol. Vem e Gilberto. Ô, Silvério. Se o Vasco fizer empata, aí vai continuar em 19º. Olha que resultado bom pro Vasco, hein? Lá vem o Gilberto, ele, grande artilheiro da Portuguesa, hein? Que nome, Gilberto. O Vasco tá muito bem sendo. Lá vem Gilberto, correu, bateu. Defendeu Marcelo Lomba. Olha aí, pênalti injusto não entra, é aquilo, hein, RG? Agora, o Silvério foi lá tomar uma água. Eu quero perguntar pra alguém, Naldinho. Fala, menina. Qual o maior goleiro que você viu jogar na vida? Marcelo Lomba, com certeza. Jogava ele, o Pinto. O Pinto que jogava no Barcelona. O Ricardo Pinto? Tinha o Ricardo Pinto. Não, né? Eu chamava de Esse Pinto. Esse era do Flu, não era? Não. Ruim. Tinha o Pinto do Barcelona. Tinha. Quando entrava o Pinto... A reserva do Valdez. O Lomba saía. Quando o Lomba saía, entrava o Pinto. Eu tô vendo a mãozinha aqui. A que Domênica é essa mãozinha sabe. Aí? Não fale da Domênica. Deixa ela quieta hoje que ela está com outra. Ô, Adriano. Beleza. Teve até uma palhinha aí de Silvério pra você, tá bom? Parabéns aí pra vocês. O programa é sensacional. Todos os dias ouço aí. Aí você tem que tentar de novo o WhatsApp aí, meu. Não dá, velho. Trava, bicho. Trava. É muita gente, trava. É fazer E é engraçado que tem tudo quanto é rádio, rádio de notícia, tem aí, não trava de vocês aí. Mas infelizmente o nosso trava. Porque a audiência é boa, né, velho? Porra, os caras recusam, gente, toda hora trava. Não aguenta. Com razão, cara, com razão. Todo a gente que... congestionamos. Tá bom? Tá muito tempo aí, muitas qualidades aí nesse programa aí, cara. Valeu. Muito obrigado, Valeu, Galinha. Obrigado pela audiência. Obrigado, pelo prestígio. Abraço. Faça. Só abusando tem jeito de garoto e garante a diversão do meu filho. O vinho de São Paulino mata de primeira, né? O cara é muito bom. Macarrão chegou também. Sua vez, com ganhou um boné, você ganhou um boné. Você ganhou um boné da Honda, muito legal, amigão. Ó, você ganhou um boné da Honda, ganhou o kit Bozano e o par de convites pra Kidzania, tá bom? Boa, mano. Beleza, parabéns aí, obrigado, cara. Valeu. Valeu, mano, bom feriado aí. Com a participação do Adriano São Paulino aqui no oferecimento da Cato. Seu talento é reconhecido no trabalho? Vá à luta por um emprego novo. Acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. São 7 dias grátis para você experimentar. Cato, para quem busca mais. Você queria falar alguma coisa, Mota? Eu queria perguntar pro Mano, se o Mano tá sabendo. É verdade que o Ralf foi oferecido ao São Paulo? Ralf. Chegou. Então, Motinha, eu tô perguntando. A questão é a seguinte aí. Não sei. É, se o São Paulo assumir a dívida que o Corinthians tem com o Ralf aí, que gira em torno de 4 tá milhões... É verdade, então. É, pode acontecer a transação sim, porque o Corinthians ele tá louco pra se livrar aí dos jogadores caros do elenco, e o Ralf é um deles. O Ralf deve ganhar mais de 300 pau por mês, 300 pra cima. Agora o São Paulo não tem um primeiro volante da qualidade do Ralf. O Denilson, o Ralf, não, o Denilson, não, mano, não marca ninguém. O Denilson, ele como um primeiro volante, cão de guarda, caçador. Segundo volante também não é. Não dá, o Ralf é mais. Olha, mas eu sobre gostaria na questão criação, eu não vejo o Ralf com essa qualidade toda, não. O Ralf é um jogador que ele é... Não precisa criar. Mas não é pra criar, pra destruir, não mano. Não precisa criar. Não, então, mas nossa, é que tá. Olha, mas, em termos de poder defensivo... É isso que precisa. Eu acho que o Denilson mas, ele é tão não, bom não, quanto, não é? Não, não é. O Denilson não marca sabe marcar. Olha aqui, o Ralf no meio do campo do São Paulo, o São Paulo vai ficar Ralf forte, hein? Igual o Ralf, só tem um... Começa a se formar um time aí, ó. Eu gostaria do Ralf. É o único... Gabriel é melhor. Começa a se formar um time... honesto Gabriel. Aí pro São Paulo também. Bom, a consórcio Honda. Né? Se o treinador tiver condição e tempo de trabalhar aí... Olha só, amigão, você que tá aí todos os dias no trânsito parado e hoje, então, hoje São Paulo tá loucura, tá um pouco mais parado que o normal. O tempo passa e você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, né não? Lógico, não chegou a sua vez, amigão. Com o consórcio Honda é muito fácil. Fácil e barato para você comprar sua Honda e mudar de vida. Olha só. Sim. São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Você ouviu? Parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Viu como é fácil? Cabe no seu bolso. Melhor de tudo, você não paga juros com sua Honda. Além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou, gente, mais de 5 milhões de motos. Então chegou a sua vez. Tá indo aí? Tá aí? Tá fazendo o quê, rapaz? Corre, voa. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E mais, hein? Você que ligar aqui no Estádio 97 e falar a seguinte frase: chegou a sua vez, consórcio é Honda, você vai ganhar um lindo boné da Honda. Mas tem que ligar e falar: chegou a sua vez, consórcio é Honda. E um abraço lá pro Fábio Tadoni, lá torcedor fanático do Corinthians, Zombinha. Beleza, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Amanhã estaremos ao vivo. Fala, Domênico. Foi expulso o goleiro do Vasco ali. Que não é uma falta fora da área. Seleção, né? Sim. E quero mandar um abraço aqui, ó. Quem mandou pra gente aqui os bolos, né? Afinal, faz aniversário hoje, né, Bá? Andréia, né? Grande Andréia aí, muito obrigado aí pelo cartão, obrigado também. E pelo bolo aí, Juan, tudo. E o Juan, o filho dela que também tá aí, muito obrigado aí pela audiência e parabéns e saúde, hein? Boa! O Fernando da Cato tá mandando um abraço pro Emílio do financiamento financeiro. Financeiro. Porque eu acho que ele é. O Fernando é médico. É. PH, ó. Do suporte PH, da Cato. Do suporte da Cato. Pessoal. Nota, você que tá no nível ali. É, como é que é? Pro pessoal do jurídico e pro cunhado André e pra galera da Barra Funda. Aí conseguiu. Ponto pra mim. Parabéns. Ponto pro Rude. O que foi, mano? Beleza. Estádio 97 volta amanhã. RG, quem ganhou a camiseta? Estádio 97, Fit Camisetas. Josiende Ferreira Santos. É, com apoio da fitcamisetas.com.br. Também todos ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Tá bom? Estádio volta amanhã no oferecimento do Grupo S. Construindo com valor. Chegou a sua vez, consórcio? É Honda. Cato, escute o seu lado lutador. Assine a Cato e conquiste a vaga que você merece. Cato, para quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epoclé, seu fígado reclamou? Com

Sessions. Mind Sessions.